né? Inclusive, eles estão colocando telões pela cidade para nem todo mundo ir lá, entendeu? Que vai ficar uma coisa assim. E só os familiares que ficarão assim no centro, né? O povo vai ficar na arquibancada. Sem condições. Não dá, né? De abrir, né, mano? E sobre o time do Inter... Meu Deus, olha... Tiveram uma nova postura. O Alex de novo veio a público. Falou que se o elenco do Inter vai aceitar o rebaixamento, caso não tenha a última rodada. Então ele deveria ter dito isso ontem, na hora que ele... Né? Quando ele foi dar a entrevista coletiva, que tava toda a mídia reunida lá, que ele falou a respeito dessa situação... Ele teria sido perfeito no discurso dele se ele fechasse com essa frase, dizendo: somos totalmente contrários à última rodada do Campeonato Brasileiro, porque entendemos que não tem clima, e aceitaremos a nossa condição, que hoje é de 17º lugar. Se precisar jogar a Série B e se todos concordarem em não ter a última rodada, e o Inter precisar cair, cairemos. Porque cair, velho, pra Série B, por mais que entendam como uma tragédia, e ninguém gosta. Ninguém gosta, né, cara? Mano? Mas lógico que mas é um absurdo, cara, diante de um momento comparar, desse. Não, mas é um absurdo diante de um momento desse, cara. Um momento em que o mundo inteiro tá abalado. O Inter, com esse umbiguismo nojento, tá certo? Eu não vou falar Inter aqui, instituição, eu me refiro, quando eu falo Inter, a duas pessoas que estão representando, né, o Inter de Porto Alegre, que no caso é esse Fernando Carvalho e o Vitório Pífero, que no caso hoje pode ser chamado de Vitório Pífio, com uma atitude nojenta e asquerosa. Pensando somente no bem-estar deles, tá certo? Praticamente ignorando essa tragédia mundial que tá todo mundo abalado. Então é ridículo, cara. E ontem, diante daquela cena que o elenco do Inter... Aí, por mais que... Ah, mas o elenco ali tava tendo solidariedade, na minha opinião, não teve. Principalmente no que aconteceu depois. Que a sala ao lado ali já tava o presidente do Inter ali explicando a situação e dizendo sim que o Inter não aceitaria o rebaixamento. Que a última rodada ficaria em aberto e o campeonato teria que ser paralisado. Então, aquele movimento dos jogadores do Inter ali na sala de imprensa do Inter, na minha opinião, foi um negócio totalmente dirigido. Lógico, posso até estar errado. Foi armado, né? Mas, mano, na minha opinião, não posso dizer que foi armado, Motinha, mas o sentimento que eu tive é de que foi uma manobra jurídica, tá certo? Que, inclusive, foi motivada por uma atitude, talvez, do próprio departamento jurídico do Inter, para que depois o presidente viesse a público ali declarar o que ele declarou. Eu não tinha, talvez, ali pelo Vitório Pífero, Mota, asco e nojo. Mas, sinceramente, ontem, depois daquela declaração que eu ouvi dele, eu passei a ter. Eu só tinha esse sentimento ruim com relação ao Fernando Carvalho, que é um cara aí dotado de uma empáfia tremenda, um cara extremamente arrogante, prepotente. E ontem o Vitório Pífero também provou que ele tá muito mais preocupado aí em não cair, em não ser o presidente que derrubou o Inter pra Série B, do que com essa tragédia e essa comoção mundial que tomou conta do planeta, cara. É ridículo a postura do Inter. Eu concordo com você, mano, em quase tudo que você disse, com exceção da manifestação com relação a cair. Essa postura... Eu acho que a dos jogadores, eles deveriam vir a público para manifestar o sentimento deles, ponto. Sim. E a atitude correta de vir a público e reconhecer o rebaixamento, reconhecer que não precisaria mais a última partida, deveria ser ou do presidente ou do Fernando Carvalho do Inter. Sim, não é ele, né? Que é a eminência parda do Inter hoje, né? Você entendeu? Quer dizer, chega lá e fala, na condição de presidente, ou de vice-presidente, ou de diretor, é o seguinte, acabou... Não, mas sabe por quê? E não vamos questionar acabou. Em lugar nenhum. Bom, RG, o que eu entendo ali, cara, porque nenhum jogador, ele convoca uma entrevista coletiva sem o amparo de uma assessoria de imprensa, sem autorização da presidência do clube. Por isso que eu disse, ali foi pra passar por, entendeu? Ali foi uma situação em que, claro, o discurso do Alex aí eu achei legal. Achei legal... Até o término, porque no término ficou aquele negócio vago. Manifesta ainda mais, o sentimento. Sabe, manifesta, né? Fala, depois falamos não temos disso, condições, etc e tal, mas chega no final e fala. Fala o negócio seguinte, já vou deixar bem claro aqui para que não haja nenhum tipo de especulação contrária, o nosso sentimento é esse. Entendemos que não existe clima para continuar o Campeonato Brasileiro depois de tudo que aconteceu. Realmente está todo mundo fragilizado, sensibilizado. Fala eu, na condição aqui de líder do elenco do Inter, Eu gostaria de manifestar a minha opinião e a opinião dos meus colegas aqui, porque já conversamos internamente. Negócio é o seguinte, vamos aceitar a situação do jeito que ela está. A tabela do Campeonato Brasileiro deve ser mantida. E eu aceitaria isso também. Por exemplo, o Corinthians, ou RG, hoje, ele está fora da Libertadores. Mas poderia, na próxima rodada, voltar a integrar o G6. Dane a Libertadores, cara. Sim. Que se dane o G6. Hoje, o sentimento é muito maior do que a porra do futebol, cara. Aconteceu uma tragédia, a maior tragédia da história do futebol. E tem idiota que tá preocupado com Série B, velho. Tem cretino que tá preocupado. Ah, mas eu vou deixar uma mancha aqui na história. Vai pro inferno, cara. Vai pro inferno. Oh, a vida humana tá valendo muito pouco, RG. E quem tinha... Os caras não tão preocupados, né? E quem tinha que assumir a porra se eximiu de responsabilidade, né, cara? Você não vê uma manifestação de porra... Você não vê uma entrevista coletiva da CBF. Salvo engano, né? Posso estar até cometendo... Vou te perguntar, esse cara que tem jogo? Posso até cometendo um grande erro aqui, uma grande injustiça. Mas eu não vi manifestação de Federação Paulista, manifestação de sindicato, manifestação de CBF, porque esses três, eles teriam também estar unidos agora e representar os jogadores no sentido de pressão e a população falar, acabou, velho, acabou, esquece, 2016 não acabou tem mais, o futebol. Acabou o futebol, né? E acabou do jeito que está, é exatamente assim, acabou. A única manifestação da CBF que não foi diretamente, RG, ouvida por mim essa manifestação, mas foi nas palavras do presidente atual agora da Chapecoense, porque o presidente aí, me fugiu o nome dele, foi vítima também desse acidente aéreo. Sim. E tava junto com a delegação, e aí teve que assumir o presidente agora aí, que me fugiu de fato o nome dele, mas é ele que tá respondendo agora pela Chapecoense. Existia uma ligação do Marco Paulo Del Nero para ele, RG, dizendo que eles tinham que colocar um time em campo para disputar essa última partida do Campeonato Brasileiro aí contra o Atlético Mineiro. Aí ele falou, mas presidente, eu não tenho time para pôr. Ele falou, não importa. A gente tem que fazer uma baita festa nessa última rodada. Gente, festa, velho. O cara utilizar o termo festa para uma última rodada do Campeonato Brasileiro, ridículo, que, né? Que foi trágico, cara, sabe? Depois de tudo que aconteceu, a Chapecoense, até ele sugeriu colocasse jogadores júniores, ele falou, o resultado pouco importa, vamos fazer uma baita festa. Eu até não sei, RG, no primeiro momento falei, putz, ele deve ter sido infeliz na colocação da frase. Da palavra festa, sabe? Né? Mas depois eu parei para pensar, falei, Marco Paulo Del Nero, cara, será que ele foi infeliz mesmo? Porque é um cara que é advogado, é um cara que já defendeu clientes grandes por aí, tá certo? Então, de infelicidade, eu acho que ele não teve nada. Ele quis colocar isso daí, não sei. Talvez porque exista um interesse comercial por trás do Campeonato Brasileiro, ou por qualquer outro motivo que ele possa ter pessoal, que ele quisesse que tivesse a realização desse último jogo no Atlético Mineiro contra a Chapecoense. Mas é ridículo pensar numa situação dessa, cara. É absurdo. A Chapecoense perdeu um time inteiro num voo trágico, gente. Você espera a frase infeliz, mano? De uma pessoa menos favorecida pela cultura, né? Culturalmente. Sem instrução, né? E nenhuma, né? Agora, você não pode atribuir frase infeliz. Pô, é o que você disse. O cara, pô, olha o cara. Né? Olha a formação do cara. Olha quem é o cara. Quer dizer, você não pode cometer uma porra de uma idiotice. E vem de todo lado, né, RG? Porque... Assim como o Fernando Carvalho, né? Não, você espera que seja uma declaração equilibrada, consciente. Pô, não. E vem até do nosso presidente, né? Que não vai ao velório, né? Estará só aonde estará o hangar, o avião chegará, né? Com as urnas. Mas não vai, sabe? Não, com medo de vaia. Não é que não vai, Mota. Vai. Até vai. Vai e vai de uma maneira errada, de uma maneira errônea. Por quê? Porque, infelizmente, o currículo não permite, né? Que na condição de político esteja lá no meio do povo. Então, não vai, porra. Então, foi não vai. O pai do jogador Felipe falou, é uma vergonha. Manda um representante, não vai. Eu não vou lá receber ele. Você vai fazer o que ele quiser, véio? Abraçar a gente, prestar pêsames, que vem até aqui no velório. Aí você vai pra lá pra quê? Você vai pra lá pra mobilizar 500 mil soldados do exército, fazer uma puta de uma revolução lá, que não precisa disso. Os caras não precisam disso. Vai. E essa entrevista, RG, inclusive eu assisti ali na hora do almoço, foi dada pro Wagner Martins, o nosso repórter lá da Fox também, e o pai dele, cara, o pai do zagueiro, um cara extremamente feliz. O Felipe. Extremamente feliz nas colocações dele, pegou e falou, pra quê que eu vou lá tirar foto com o cara? Pra ele depois usar como material político? Ah, com certeza. Pra ele utilizar isso daí a favor dele no futuro próximo, falou, não quero. É, de política falou, você vai não quero. É isso e aí. Outra, o RG, ele mesmo que fosse pra lá e fosse vaiado, coisa que eu acho difícil de acontecer, porque tá todo mundo realmente solidário nessa situação, independentemente de partido Nossa. Político, eu acho que o cara vaiar um político num momento desse, porque, por exemplo, o discurso que o Serra fez lá, cara, em Medellín, no Atanasio Girardot, que é o estádio do Nacional... foi um negócio que, independentemente da predileção política que você possa ter pelo político A, B, C ou D, cara, é emocionante. É. O cara parou em determinado momento, ele chorou. Se mostrou humano, né? Assim como todo mundo. E eu acho que, independentemente do cara, mas eu era a favor da Dilma, mas eu fui a favor do impeachment, mas agora eu tenho o Temer. Véio, que se dane a política do Brasil, volto a falar aqui. A gente tá lidando aqui com um assunto que é uma causa maior, cara. A gente tá falando aqui de humanidade. Aqui a gente não tá falando de clube A, B, C ou D. A gente não tá falando de cor de pele. As pessoas estão perdendo isso aí, Domênico, né? A gente tá perdendo o senso de humanidade, cara. Senso de humanidade. Cara, é escroto o que tá acontecendo, cara. Verdade. É escroto. Mas graças a Deus aí nesse mundo aí que tá tomado pela podridão, a gente viu aí os colombianos fazendo a festa que estão fazendo. Dando os exemplo, brasileiros né? aí que estão se solidarizando aí com a Chapecoense também, doando... não só bens materiais aí, como dinheiro, como também até a própria a palavra, o ombro amigo, cara, porque isso daí é muito importante num momento trágico como esse. A Chapecoense, inclusive, eu tô tentando aí também me tornar sócio lá da Chapecoense, eu vou ajudar da maneira que eu puder também. Tá com 30 mil, né, mano? E quem puder, Motinha, é legal, cara, é legal. 30 mil sócios. Independente do valor que você possa doar, cara, mas uma palavra, talvez, de incentivo para um familiar, você viu pra alguém que viveu isso daí, cara. Você viu a mãe do Danilo que fez? Mas é sensacional. Nossa, nem foi. Uma das coisas mais sensacionais que eu vi praticamente durante toda a minha vida. Eu retuitei no meu Twitter. Olha, porque uma mãe perder um filho é uma coisa muito drástica, é muito dramática, é muito desesperadora. É sem palavras. E aí chegar num momento daquele dela abraçar o cara, o repórter, que já tava num estado também, porque ele tá fazendo matéria, mas não é aquela coisa que ele não quer fazer, mas ele é obrigado a fazer. Sim, tá trabalhando, entendeu? Ele tá trabalhando. E ele tava no estado, realmente. Ela percebeu aquilo. Ele tava esperando, né? Olha, eu vou dizer, uma das coisas mais emocionantes... né? Uma sensibilidade. Não, que eu vi em toda a minha vida. E a grandeza na condição de mãe... Isso, inverter o processo e ela passar a confortar o repórter. Verdade, é incrível aquilo. Aquilo foi uma coisa incrível. Que absurdo, cara. Agora, grande isso. Agora... O que está acontecendo, seu Bento, ou meus amigos, que eu não sei, com relação, vai haver a última rodada? Não vai haver? Ainda não está. A princípio, sim. O que não haverá... A princípio não terá mais, é isso? Não. A princípio terá a rodada normal. O que não haverá será o jogo do Chapecoense. Contra o Atlético. Com o Atlético. Isso não vai porque ter. Porque vai ter só a parte regulamentar. O que acontece? Não, os juízes estarão lá... A parte que tem que ser feita de acordo com o que manda a lei. Ou seja... O protocolo será realizado. Pronto. Aí o Atlético Mineiro mas os terá demais, a WE. Os outros nove jogos teremos. Sim. Os outros jogos, esses infelizes que ficam lá dentro da toca, eles estão atentos a toda a comoção, a toda a repercussão, a tudo que está acontecendo, né? aqui socialmente... na mídia, na imprensa. E aí, em cima disso, é que eles vão tomar a decisão deles. Eu acho que haverá, sabe por quê, RG? Eu vou te falar. Eles também têm que pensar nessa parte, porque é o seguinte, os times que estão lutando como o Inter para não cair... Os times, né? São três, né? O Inter, o Náutico... Vitória e o Sport. São os dos três, pode um usar aí... Quem vai cair é o Inter. Vocês vão já cair. Já caiu. Moralmente, ele já caiu. Agora, pode usar isso no futuro para cobrar e fazer algum estardalhaço. Até o presidente... Eu tava vendo eu não sei se era o presidente do STJD que estava dando uma entrevista. Ele falou, tem que acabar essa cultura no Brasil de tudo dar um jeitinho. Não pode. Essa cultura de antigamente tem que acabar. Nós estamos atentos. A não ser que o Inter venha com uma prova cabal, uma prova muito forte, que houve irregularidade do não Vitória. Houve, não houve. Já está errado. A gente não vai aprovar a denúncia. Agora, pode ser que eles pensem lá na frente, ô Domênico, que... Se não houver a rodada, pode eles ser usado podem anular, na justiça, pode ir na FIFA. Mas não tem a dúvida então, que foi feito dessa forma. Velho, que tenha rodada quem precisa ter, exatamente. Agora, o Chapecoense não precisa jogar, só isso. É o único jogo que não precisa ter. Resumindo, Dodô, o Internacional conseguiu pegar o troféu de antipatia do Fluminense e botar em cima da prateleira. Assim, deixa que é com nós agora. Eles conseguiram, velho. RG e Dodô, eu vou falar um negócio assim pra vocês. Eu, por motivos óbvios, né? Você já não curte, vou com a cara dos caras. Mas assim, claro, no meio, no âmbito futebolístico, tudo lógico, com brincadeira, né? Não. Mas eu acho, RG, que isso que você tá falando, eu acho que transcede. Transcede o que aconteceu com o Fluminense. Porque o Fluminense, ele é o tapetense, o todo isso que os caras chamam. Os caras faziam tudo isso no âmbito do futebol, Domênico. Tentando agora, ajeitar a coisa para se beneficiar erradamente no âmbito do futebol. Nesse caso, não, né? O que tá sendo feito é utilizar uma tragédia em benefício próprio. Que parou o mundo. Em benefício próprio. Em benefício próprio. É diferente, né? Entendeu? Quer dizer, como é que um dirigente de futebol, que foi o caso do Fernando Carvalho, um dia antes, ele dá aquela declaração infeliz que ele deu, dizendo que o cancelamento da rodada poderia prejudicar eles. Brincadeira. E aí, um dia depois, o grupo inteiro fala que não quer jogar. Quer dizer, eles, é muito nem, estranho, certinho, eles né? nem se combinaram. É. A verdade é essa. Tudo certinho, né? Você entendeu? Quer dizer, se eles não queriam jogar, por que o cara tá reclamando que cancelou a rodada? E pra fechar... É verdade. E pra fechar, com chave de ouro, um dos jogadores que morreu atuou lá durante 10 anos, é isso? Sim. Como é o nome? Você lembra, mano, o nome do garoto? Eu vou pegar aqui. Aí, ele jogou outro, lá. O Alan Ruschel era deles. Até hoje é deles. 10 anos. Sabe onde vai ser feito o velório desse garoto? No Grêmio. Junto com o Biteco. Porque eles não atinaram que precisariam fazer alguma coisa, cara. É Ricardo alguma coisa, né? Olha que absurdo isso. Absurdo. É. Quer dizer, o jogador vai pro Grêmio, né? Vai ser, o Grêmio se dispôs a fazer. Ceder o espaço. E né? Tá certo o Grêmio. E os caras, 10 anos, cara, os caras não caiu a ficha, não lembraram. Olha, eu vou dizer uma coisa pra vocês, honestamente. A gente brinca aqui, né, muito... Felipe Machado, Domingo. Felipe Machado. A gente brinca muito porque a gente... nós somos torcedores, então eu brinco, né, tiro um sarro do Mano tira um sarro de mim, quando é Corinthians e Palmeiras, ou eu tiro um sarro do RG, o RG brinca comigo por causa do Santos e Palmeiras, o Mota com o Mano de Corinthians e que quer que caia o time dele, quer que caia... A gente torce tudo e quando às vezes acontece de cair um time ou outro, né, tira o sarro, como foi normal. O caso duas vezes do Palmeiras e uma vez do Corinthians, os caras tiraram sarro da gente, né, mano? E beleza. E tiramos sarros e tal. Uhum. E gostamos e torcemos pra que caia e tal. Nesse caso, mas eu tô torcendo muito. E não é uma torcida de rivalidade. É uma torcida de vontade de ver esses caras na segunda divisão. Tô torcendo muito, Inter, porque vocês vão lá jogar a segunda divisão. Mas muito, muito. E com vontade. Domênico. E não é rivalidade, não. E não é rivalidade. Foi engraçado, né? E vocês vão cair, viu? Vai cair. Porque os caras jogaram no ar, né? Primeiro o presidente falou, aí foi bombardeado e veio, tentou passar um pano. Aí veio o time, né? Falou, o Alex junto com os caras também foram pedrejados. Aí tentaram consertar de novo. Então, quer dizer, eles jogam no ar. Se ninguém falar nada... É, exatamente. Se ninguém falar nada, vambora. Vamos ficar com esse pensamento aí. E outra, o Inter, o Bento, ele deveria ter a dignidade... O Inter deveria ter a dignidade... De cair com honra, tá certo? Porque o Corinthians caiu com honra, voltou na bola, o Palmeiras fez a mesma coisa, o Botafogo, o Vasco, o Atlético Mineiro, o Grêmio, enfim, todo mundo já caiu. Já acabou os grandes isso, clubes né? brasileiros aí já caíram aí e deram a volta por cima. Depende de você. E o Inter, ele tem força pra poder fazer isso. Porque o Inter tem um bom time, o Inter tem estrutura. Lógico. Cai na bola, sobe na bola. Vamos parar com essa idiotice, velho, de querer virar a mesa. Por exemplo, a diretoria do Inter, que foi extremamente covarde, eles foram covardes, Domênico Gatto. Eles usaram uma tragédia pra cobertar a incompetência administrativa desse monte de velho babão que tem lá. Então eles foram covardes, cambada de bunda mole. É isso que eles foram. Ao invés de ter uma atitude digna, pega esse processo que vocês entraram aí contra o Vitor Ramos, que não tem cabimento nada nenhum. A ver, porque nada já aconteceu isso daí no Campeonato Baiano. Existe, entraram contra o Vitória também com a mesma reivindicação que o Inter tem usado agora. Já existiu o precedente, que é uma coisa, não, eu tô sendo esperto, quero dar a volta em todo mundo. Eu tô sendo esperto, eu sou o primeiro a fazer isso. Já teve a mesma situação no Campeonato Baiano, nada, a própria né? CBF pegou e falou: não procede, continua e segue o jogo. O Inter, ele quer se expor ao ridículo tão grande, Domênico Gatto, que mesmo já tendo um precedente negativo. Pro primeiro cara que foi lá reivindicar, eles ainda querem fazer esse papelão. Diretoria do Inter, tenha vergonha na cara, assuma que vocês são incompetentes, tira esse processo lá da CBF, pega e fala, ó, então congela a tabela do jeito que tá, É, quem foi pra Libertadores, foi pra Libertadores. Quem não foi, não foi. Quem caiu, caiu. Tá certo? É, tente, pelo menos, aí diante de uma cena patética que vocês proporcionaram. Uma coisa melhor, né? Vocês proporcionaram durante essa semana toda. Tente resgatar, pelo menos, um pouquinho de decência na atitude de vocês. Verdade, mas isso não vai acontecer. Isso não vai acontecer. Em cima disso que o Mano tá falando, muitos torcedores, eu conheço vários, eu tenho vários amigos colorados. Muitos torcedores... Estão envergonhados. Envergonhados, né? A ponto de falar assim, meu, o que é uma Série B, cara? Perto do que aconteceu... Verdade. Vai jogar um ano numa Série B, entendeu? Cara, assim, ó, eu por mim, Domênico, se eu pudesse, derruba o Grêmio então, cara, pros caras voltar. Se pudesse voltar? Você entendeu? Não, mas não pelo sou amor de Deus, acho cara. Acho que todos os times que estão aqui, nós quatro falaríamos aqui. Com certeza. Grêmio. Vamos cair. Com certeza. Vai voltar a vida dos caras? Cai aí. Porra, cai o time, entendeu? Aí, não tem problema. Vamos sofrer um aninho aí, mas os caras estão vivos. Mas não tenha dúvida que eu escolheria. Eu tinha caras ali que eu admirava muito, Domênico. Por exemplo, o Mário Sérgio, não precisa nem falar. Porra, velho. O cara foi campeão do mundo do meu time. Brincadeira, né? Né? Eu, com aquele dia que ele entrou no ar aqui, eu agradeci ele pessoalmente ainda. Ah. É, o Caio Júnior, só pra você ter uma ideia, Dodô, era o meu ataque de botão junto com o Cuca, cara. Caramba, hein? Entendeu? Então, assim, mexeu com todo mundo. De alguma forma, mexeu com todo mundo. Mexeu. Entendeu? Então, como é que o cara vem me falar de regra, querendo entrar em STJD? É uma bobagem. Ah, eu vou dizer, viu? Mas, ô, seu Bento, antes da gente partir para as manchetes dos nossos times, deixa eu chamar o Benjamin aqui. O Benjamin vai falar, BG, fala de BV financeira. É, você fala. Olha só, amigão, você precisa de uma solução prática para realizar seus planos? Então, presta atenção. O crédito consignado da BV Financeira traz mais facilidade e menos burocracia. Então, se você é funcionário privado de empresas conveniadas à BV Financeira, pensionista ou aposentado do INSS ou servidor público, presta atenção, hein? O crédito consignado traz condições especiais e a parcela é descontada do seu salário ou benefício. E olha, Dodô, são taxas competitivas, atendimento personalizado e sem burocracia na aprovação. Então organize a sua vida financeira ou comece a colocar seus planos em prática agora. É só ligar 3003-7888, 3003-7888 ou acesse bvfinanceira.com.br. Mas ó, antes de contratar qualquer modalidade de crédito, verifique se o valor das parcelas cabe no seu orçamento mensal e use o crédito de forma consciente. É BV! Bom, Beijinho, é BV! Estádio 97 também na Energia 97, em nome de HDI Seguros, debate pronto, consulte o seu corretor, acesse hdi.com.br. Nome de Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. De Feirão Honda Motos, na Arena Corinthians, dias 3 e 4 de dezembro. Em nome de Nissan, faça um test drive, porque quem testa, compra Nissan. Também em nome de BV Financeira, né? Crédito rápido para usar como quiser. Ligue 3003-7888 ou acesse bvfinanceira.com.br. Em nome de Extra, você merece torcida reunida. Brahma gelada e muita economia. Você merece o Extra. É gol, seu Bento! Vamos Palmeira, então, para começar. Vamos começar com nós? Vamos começar com vocês. Agora fala... nessa fase é nós, né? Sei, Domênico. Fala do campeão. Hoje pela manhã, o Eduardo Batista, lá no... se despediu da Ponte, juntamente com o presidente. Caminho livre, então, para ele negociar com o Palmeira, né? Já tá tudo certo. Acho que sim, né? É, acho que sim, tá meio tudo certo. Tempo de contrato. Lembrando que o Palmeiras zerou sua comissão técnica, viu, Domênico? Não tem mais. Foi todo mundo embora. Foi todo mundo, não tem mais ninguém. O auxiliar foi embora também, né? Pediu as contas ontem. Foi pro RB. Ele pediu, né? O Valentim? É, ele pediu as contas. Se não me engano, ele o Valentim, ele tem convite de algumas agremiações pra ele ser técnico. Ele foi pro RB Brasil, se não me engano. É isso aí. É legal. Não, é. Ele tinha convite do RB tinha? E tinha outros convites aí. É, tinha. Legal, tinha. Segue o... Porque, por exemplo, se ele ficasse no Palmeiras, talvez ele não ia ficar efetivado. Então ele tem a oportunidade de mostrar o trabalho dele. Chega uma hora que ele fala, pô, os caras vão trazer outro técnico. Vai. Carreira é melhor. Solo. É, vamos tentar alguma coisa. Carreira vai solo. Por cima. Sai por cima, né? É, sim. E ele sai com moral mesmo. Sim, ele ajudou o Palmeiras quando tava lá, aquela coisa toda, né? E se saiu, vai ter que ter um outro agora no lugar dele também, né? Se eu não me engano, sai invicto como técnico. Ou ele perdeu? Acho que não... ele perdeu, sim. Perdeu? Eu acho que sim. Eu vou lembrar agora. Eu acho que não, hein? Será que perdeu? Durante o período que ele teve? Eu acho que perdeu, sim. É? Não vou lembrar, RG. É, eu também não lembro. É que eu, me parece que eu escutei alguma coisa com relação a isso. O nosso pai dos burros, o Gogli. Ah, deve ajuda. Falar. Deve falar. Alberto. O que vocês estão discutindo aí? Valentim. Se o Alberto Valentim, durante os períodos que ele foi interino, ele perdeu alguma partida com o Palmeiras ou não? Porque me parece que não. Não sei se ele perdeu, mas o aproveitamento dele era muito bom. Bom, né? Muito bom. Deixa eu ver aqui no Wikipédia. Deixa eu ver aqui. Ele perdeu. Hã? Vilela falou. Ah, o Bitellers aqui acabou de falar nosso, que... O nosso mídia falou que ele perdeu pro Botafogo. 3-1. Então tá certo. Ele é o cara, o treinador na oportunidade. Ah, ele perdeu aqui, ó, no Palmeiras. 11 jogos, 7 vitórias, 1 empate, 3 derrotas. Pô, tá bom pra caramba. Pô, o cara tem um aproveitamento mesmo, absurdo. Porra. Tá? Tá aqui. Boa. Bom, consegui ver aqui. Esse é o Bendon. Simbora. Bora, tricolor. Tricolor. Tricolor. Além do... Tá chegando, viu, Martinho? O Rogério, deixou para o ano que vem, né? É, a apresentação será... Eu acho que é ano que vem, né? Ano que vem? É. Então, eles não falaram ainda se saiu. É que... Michael Bale. Tá vindo com ele. O jogador que... Ele ficou... Sub-23 do Liverpool. É. 15 anos entre Liverpool e Chelsea. Ele 10 ficou... anos na base do Chelsea. É. Nas categorias de base. Exatamente. Tá vindo aí para trabalhar com o Rogério Ceni. Então, o Rogério Ceni não tá vindo... Não tá vindo de mão abanando, não. O cara tá veio pra arrebentar, né, velho? A ida dele lá pra Inglaterra... Rendeu, né? Rendeu, fez uma amizade. Pô, o currículo do cara é bom, né? Principalmente no... Legal pra caramba, né? Velho. Pô. Isso aí porque mostra que ele tá vindo pra... Preparado, querendo, né? Sim. Mostrar trabalho, fazer uma coisa diferente. Sim. Não cair no... Todo mundo achava que ele ia fazer a mesma coisa, né? Vem os caras que conhecem. Não, exatamente. Fazer uma coisa nova... E o que se fala muito dentro dos bastidores do São Paulo é que o Rogério vem para usar muito a base, velho. Rogério tá comprando os jogos do Sub-20. O São Paulo fez aí a semifinal contra o Bahia, né? Tá fazendo, tá acompanhando todos os jogos do Sub-20, tá acompanhando os jogos, tá indo na base, conversando com os garotos. Quer que o São Paulo renove o contrato do Rodrigo Caio, viu, RG? Porque o Rodrigo Caio tem propostas aí. Ah, agora ele sair. Vai, lógico. É difícil ele ficar. E ele quer que o Rodrigo Caio fique. E o Denis, com relação ao Denis? O Denis, a questão é... Ou vai vir o Sidão, né? O São Paulo tá fechando com o Sidão. Ah. E o Michel Bastos? Michel Bastos, eu acho que vai ser emprestado, RG. Não, também não fica. Não, isso aí é uma coisa... Eu acho que é ponto pacífico de todos ali dentro. Né? A questão do São Paulo mesmo... É que o Cueva está recebendo proposta de outros times, né? Então, o agente dele quer que ele fique em São Paulo, que ele não vá embora. E o Chaves também, parece que o Boca também, se surgir uma oportunidade aí, tem um acordo com o São Paulo, no futuro possa vender, né? Então, e o São Paulo está trabalhando nos bastidores aí para os jogadores, que eu fiquei sabendo, viu? Não dá para falar o quê, mas parece que o São Paulo está atrás de um atacante bom, hein? O Rogério falou, eu quero um atacante. Né? O Chaves em mais vai ficar como reserva do São Paulo, eu acho. O Chaves tá perdendo muito gol também, né? Pelo amor de Deus. Ah, ele é muito regular, né? O São Paulo que vai jogar com a camisa toda preta, né? Bonita camisa, hein? Bonita camisa. Como jogo? É, com bonita camisa. Com quem quer São Paulo e quem? É, São Paulo e Santa Cruz. No próximo final de semana. É, que pode ser no Pacaembu, né? Então certo. O São Paulo vai... E a torcida tá se mobilizando aí pra fazer uma grande homenagem. Pro Chape aí, parece que vai ter bexiga verde, tudo verde e tudo. Vão fazer o grito do Chape, tudo dentro do estádio de São Paulo. É isso? Tá certo. Isso aí. Beleza, seu Bento. Antes das duas últimas, o Beijinha vem de novo aqui com recado. Ah, vem, né, Beijinha? Vamos falar aqui de Fricô. Olha só, amigões, tem um recado pra dar pra vocês. O Fricô chegou pra resolver os problemas de todo mundo. Porque às vezes você vai no banheiro, você precisa fazer aquele número 2, né? Pô, aí você tá num lugar que não é na tua casa, você tá na casa da tua namorada, na tua sogra, foi jantar lá na sogra, ou você tá no escritório, aí você abre a porta do banheiro, aquele clima de constrangimento, todo mundo vendo, né? Eu tô ligado como é que é. Só que agora dá pra você acabar com isso aí. É só você usar Fricô. Esse negócio é mágico e funciona. Você dá uma borrifada 5 vezes na água do vaso sanitário antes de você fazer o teu número 2. E ele cria uma camada que bloqueia o mau cheiro. É verdade. Fricô para você fazer o número 2 sem medo e sem cheiro. Borrifou, usou, bloqueou. É pequeno, você que é mulher pode levar na sua bolsa, homem pode levar na mochila, na tua necessaire. Isso aí você tem que ter 24 horas por dia na tua mão, ao seu alcance, porque realmente vai evitar qualquer constrangimento. Você pode comprar em qualquer farmácia mais perto de você ou pelo site fricô.com.br, FRIECO.com.br. E pode comprar que funciona, é Fricô! Oi, gente! Futebol é aqui no Estádio 97. Oi, é o Eli Correia. Meu, Eli? Bom, R. E aí, seu Bento? Hoje não vamos ter a recomendação no final de semana, fica para outro dia. Hoje só reflexão, beleza? Seu Bento. Boa. Isso aí. RG, vamos lá. O Santos que cogita a contratação de Luiz Fabiano. Luiz Fabiano está no Brasil, está vindo da China, não fica mais lá. Tenta aí, a gente sabe também que o Luiz Fabiano gosta de ganhar bem, né, RG? Acho que no Santos não, viu? Não? Não, porque... Ia acertar com a ponte, Luiz Fabiano? Ontem foi falado isso aqui. E outra, viu, seu Bento? Se não me falha a memória aí, parece que acabou o papo, esse negócio de Ricardo Oliveira no São Paulo. Acabou, então, zerou a conversa. Então o Santos não aceita e não quer, e ele continua lá. Então, sei não, hein? Luiz Fabiano no Santos... Você acha que... Acho que não. Mas entre... Assim, é lógico, ele tem vontade da Ponte Preta, foi o clube que revelou ele. Mas se o Santos parece na parada, é outra coisa, né, RG? Não, mas aí é... Por quanto? Então, também. Né? Por quanto e por você quanto gostaria... tempo? Por quanto tempo e por qual turu, né? É. E você gostaria de ter o zagueiro Luizão, que está no Benfica? Como é que tá o Luizão? Eu não acompanho... Luizão tem jogado. Eu acompanhei de um jogo do Benfica, tava passando... Seu Bento, eu vou dizer vocês são testemunha, cara, do que o... Sou aqui com relação à defesa do meu time. Pô, seria nossa. Precisa, né? O Luizão não tá machucado? Eu vou buscar o Luizão lá, velho. Luizão e Kleber é uma boa zaga. Kleber é ex-Corinthians, tá no Hamburgo. Sim. Meu, vamos lá. Porra, cara, eu acho que valorizam demais aí o Kleber. O Kleber, ele é bom zagueiro, cara, mas ele não é aquele zagueiro pra chegar e tomar conta da zaga, não. O Kleber é aquele bom zagueiro pra compor uma zaga. Não, se você tem um cara melhor que ele do lado dele, vai jogar bem. Então, mano. Agora, se você tiver do lado dele aí um canela seca, RG, aí lascou. Tá bom, mas aí, se você fala no Kleber lá no Palmeiras nesse momento, talvez não. Mas se você fala no Kleber no Santos nesse momento, entendeu? Pelo que o Santos tem lá, tem que vir, cara. Entendeu? Aí tem que vir. Mas... O Santos tá atrás de zagueiro, né? Entendeu? Porque não tem condições. Não tá, eu vejo os clubes ainda atrás do Luizão, com todo o respeito ao Luizão, que é um cara vitorioso, tá na Europa há tanto tempo. Mas, cara, vocês querem resgatar um cara que nem o Flamengo pegou o Juan, tá aí praticamente centenários aí, já jogando bola. Será que a categoria de base, por exemplo, o Santos, que tem muita gente... Não é centenário? É, quase centenário, cara, quase 100 centenário, anos. Tá louco? Mal de falar, me perco. Mas nessa linha, o Edu... Os caras com 40 anos aí, os clubes brasileiros contratando. Mas nessa linha, o Edu Dracena... Mas é que tá, ô Benja, o Zé Roberto... Não tinha ajeitado, né, mas é diferente a circunstância. O Zé Roberto, gente, o cara que joga ali no setor que o Zé Roberto joga, ele não precisa ser tão rápido. Por exemplo, o Zé Roberto, quando ele é deslocado pra jogar na lateral, ele tem muita dificuldade também. Porque o Zé Roberto, ele já não consegue ser aquele Zé Roberto de outros tempos. E tá na cara. É um cara que já tem uma certa idade. Por mais que ele tenha um condicionamento físico invejável, mas se ele pega um moleque na frente dele e o cara dá o tapa, o Zé Roberto não chega. O Zé Roberto, ele joga muito mais solto quando ele joga um pouco mais avançado, jogando ali no meio campo, que ele não tem a responsabilidade de marcar e correr como um lateral. Agora o Luizão, RG, imagina lá, se ele pega um moleque rápido na frente dele que dá um tapa na frente, não acha nunca Quantos mais. Quantos anos tem o Edu Dracena? O Edu tá com 34, acho. 34, 35. Não, o Luizão tem 35. Não, mas o RG... E todo mundo tá aí elogiando o Edu Dracena, mas dizendo é que ele tá jogando pra caramba. O RG, o Edu Dracena hoje no Palmeiras, ele é reserva. A zaga do Palmeiras hoje é Mina e Vitor Hugo. O Edu, ele joga no Palmeiras aí quando nos dois não pode jogar. Eu sei. É, ele é opção. Entendeu? Agora se você traz o Luizão e fala, não, o Luizão vem pra ser opção, coisa que eu também não acho interessante, porque é um cara que deve ganhar rios de dinheiro... Aí já não acho legal, mas não. O Santos, que é um time que revela muita molecada de qualidade... Com isso, aí, eu concordo. Com relação sabe, a tem que grana, buscar um zagueiro igual o Luizão, cara, sabe? Choramingar por causa do Alex, mano. Trazer esses caras, mano, quando eu digo trazer e concordo, é dentro, sempre dentro da capacidade daquilo que o time pode pagar. Porque se você traz... Eu concordo. Se você traz um Luizão, de repente, ganhando um absurdo, pô, você vai quebrar todo um esquema lá, entendeu? É que o Edu Dracena, RG, ele tá bem fisicamente. Ele é um cara que ele briga ainda por posição do Palmeiras. O Palmeiras acertou lá a contratação do Mina, porque a zaga teoricamente seria hoje Vitor Hugo e Edu Dracena. A zaga do Palmeiras seria essa. Exatamente. É que o Palmeiras acabou acertando a contratação do Mina, que veio, e o cara é um monstro também. O cara... lógico. O cara é monstro mesmo. O cara jogou é monstro. Jogou muito. Então, o Edu acabou, teoricamente, dando azar pela contratação bem feita do Mina. O azar que eu digo é... Azar não, né? Não, o azar que eu digo aqui é só uma referência. Acabou de... Mas o Dracena, né? É um cara que ele tem condições, sim, RG, de brigar pela titularidade. Eu gostava muito do Edu Dracena no Corinthians. O Edu Dracena, se tivesse no Corinthians hoje, certeza que ele seria titular. Ah, então, ele é um baita hoje jogador de grupo, certeza, hein, mano? Certeza que ele seria titular. Eu sempre fui crítico, vocês sabem disso. Ah, eu não, cara, eu gosto do Dracena também. Reconheço, sim, o quanto ele jogou. Reconheço todos os títulos que ganhou, inclusive... Multicampeão, né, RG? Ganhou tudo, isso, né? Eu não discuto. Mas, Cruzeiro, mas Santos, ultimamente, e principalmente o último ano dele no Santos, ou por algum motivo, ou por outro, e não sei por qual, mas já não era mais o cara pro Santos, na minha opinião. Ele não aguenta muita sequência. É, entendeu? Não, então, mas tudo bem. Mas quando você tem um time recheado de boas opções, você consegue mesclar e fazer, sim, esse rodízio como, aí? Você vê como aí foi? É importante. Por exemplo, o Mina, ele tem mostrado também que ele não aguenta uma sequência. Porque o Mina, ele se machucou no Palmeiras, ele se machucou, verdade, na seleção da Colômbia. Verdade, e, mano, é sempre aquela lesão no posterior da coxa. Então... Baita zagueiro, mas tem esse problema mesmo. Agora, e tem o condition D, né, cara? Zaga... Lá embaixo. Zaga, eu sempre entendo que zaga é um setor muito necessário. E sempre disse isso aqui também. Onde você não pode colocar dois jovens. Tem que ser um experiente. Você tem que ter aconteceu com o São Paulo no começo do ano. Né? Um bom, experiente. E aí sim. É o pilar do time, né? Porque se goleiro. Põe dois moleques. Se você bota dois moleques. Ou se você bota um moleque ao lado de um zagueiro pé rapado. Aí, bicho. Ah. Foi nessa que o Lucão entrou se um goleiro e a zaga não for boa, o time não vai pra frente. E ainda você tem que contar com um baita de um goleiro, né, pai? É que nem o Atlético Mineiro. Desculpa, Atlético Mineiro. Verdade. A zaga do Atlético é horrível, velho. Por isso que eu acho que aconteceu tudo o que aconteceu com o Atlético. Porque do meio pra frente é boa. Seu Beto, antes da gente falar da última gremiação, vocês viram o Luiz Henrique, que é o treinador lá do Barça. Ele falou que se tudo der certo, ele vai conversar lá com o pessoal do Barça, mano. Vão tentar fazer um amistoso com a Chapecoense. Onde eles escolherem. Onde eles escolherem. E legal, a renda, né, vai ser da Chapecoense. E a renda pode ficar legal, hein? Imagina pegar o Maraca, Domênico. Já pensou? Pega o Maraca, que legal, é, né? Maior demais. Capacidade. Que atitude sensacional, hein? Não, e quem Inter, olha que atitude legal, hein? E Inter, tem um time aí, eu não sei se é o da Colômbia, que vai ceder. Aprende com os caras, velho. Vai ceder. O Santa Fé. Você deu a réplica da taça Sul-Americana. E tem um que vai fazer. Ô, Inter, olha aí, velho. Aprende com os caras lá. Olha quanta atitude digna, Inter. Por favor, eu vou fazer um apelo aqui. Devolvam o meu rival, porque eu não tenho mais rival. E não tem mesmo. Scream for me, Corinthians! Coringão, Bento. Vamos lá. Mano. Aliás, eu quero, antes do Corinthians, eu quero falar obrigado, Palmeiras, por vocês ganharem duas desses caras. Laica! Show! Aí, graças também a Deus, viu, Palmeiras? O Santos conseguiu perder as duas. Pô, que RG, já tinha acabado a história aí agora. Ó, RG, graças a vocês, os caras estão aí. Né, mano? Não, o Corinthians empatou uma, né? Não, o Corinthians ganhou agora, inclusive com o pênalti que não foi. Aquela que eles choraram aí, que não foi pênalti. Mas foi lá e tal, não? Gol do Elias lá ganhou. Lá vocês ganharam, mano? O São Paulo perdeu, velho. O primeiro turno ganhou o Inter. Eu acho que vocês ganharam, mano. Foi gol do Elias no primeiro turno? 1-0. Então o Corinthians é que o Inter é freguês. Não, mas o Inter é freguês do Corinthians. Grêmio também, eu ganhei 4. Ganhou 4, tá bom. O Inter é freguês do Corinthians desde 77, velho. Porque 76 o Corinthians tomou um ferro no final do brasileiro. O São Paulo, não, São Paulo perdeu uma, eu acho que empatou a outra. Não aquela agora que o Denis pegou. Nós. O Denis pegou tudo, modinha. E no final... Mas é isso aí. Ô, mano, fala aí do Corinthians. Vamos lá. Marlon está na final do Puskas. Marlon chegou, hein? Chegou na final do Puskas. Pô, que os caras votam. Desbancou o Neymar, hein? Desbancou o Neymar. O Corinthians... E digo mais, ô Bento, você tem razão mesmo. Foi, né? Inclusive a manchete aqui, ó. Corinthians afunda o Inter no Beira-Rio e assume a liderança do brasileiro. Bons tempos esse, não, aí, velho. Não, e sem contar o seguinte. Nesse ano dia aqui, 31 mano... Do 7, nesse mano ano, vocês eliminaram eles da Copa São Paulo, tocaram 5 neles. Sim. Não, Corinthians, eu vou falar, velho. O Inter não pode ver o Corinthians que treme, velho. Se borra inteiro, mas diga aí, Bento. E sobre o time, o Richelli mais uma vez voltou na parta. E também tirando a burocracia de lado, né, e as chatices, mas foi aprovado aquele uniforme para o Corinthians jogar também, verde e branco, ou branco e verde, como você quer. Então, ô Bento, eu acho que dentro dessa tragédia toda aí que nós vivemos, eu não vi corintianos aí relutarem contra essa ideia. Eu também não uso verde com relação à rivalidade do Palmeiras. Mas, cara, diante de tudo isso que aconteceu, cara, eu acho que a cor, ela fica lá pra trás, cara. Sabe? A cor é o de menos. Nossa. Sabe? Não, bobeira, eu acho legal hoje em dia todas as pessoas aí se solidarizarem com a situação, cara. E eu acho legal, é válido assim a homenagem. Eu acho que se o Corinthians quiser jogar de verde aí, se houver um consenso ali entre todos, porque infelizmente não depende somente de uma pessoa, quando você vai tomar uma atitude como essa, você tem patrocinadores, você tem marcas esportivas, você tem pessoas aí que têm interesse no clube, você tem estatuto do clube. É uma série de etapas que você tem que ir resolvendo aos poucos para conseguir chegar num denominador comum. Mas eu acho que a homenagem é válida sim, cara. A homenagem é justa e é válida. Se o Corinthians for jogar de verde aí no último jogo, aí, inclusive, houve ontem na entrevista coletiva aí do Flávio Adalto, ele falou, por mim jogaria todo de verde e eu não vou criticar não, cara. Eu não vou criticar não. Por mais que exista uma rivalidade atitude, entre Corinthians e Palmeiras, o Corinthians ele colocou lá Força Chapé no seu próprio site, aí já colocando o verde e branco, e o Palmeiras também colocou lá uma mensagem de solidariedade à Chapecoense, usando o distintivo da Chapecoense preto em preto e branco. É verdade. Entendeu? Então, os dois ali já mostraram que a rivalidade ela fica em segundo plano, e tem que ficar mesmo. Não tenha dúvida. Porque hoje a gente está discutindo algo muito maior do que isso, Domenico. É muito maior. Ridículo, o futebol deixa é entretenimento. Só um, ridículo, deixa só um, mano. Né? Mas é verdade. Ridículo, só um, deixa como tá. Essas atitudes aí que estão tendo aí com relação a esse episódio aí, eu acho que são legais demais, cara. E devem sim ser aplaudidas de pé. Com relação ainda ao Corinthians, Bento, o Corinthians acabou também fazendo uma homenagem a uma das pessoas que acabou falecendo aí no acidente também, que inclusive era um amigo nosso lá também, o Jumelo. Pra quem não sabe aí o cargo dele lá dentro da Fox, ele era como se fosse o Silvano aqui na rádio. Ele cuidava da parte operacional, da parte certo. De transmissões. Aí ele fazia esse tipo de trabalho lá dentro da nossa emissora técnica. Lá também. Ele cuidava da parte técnica. O Lilácio Pereira Júnior, o famoso Jumelo, cara. A diretoria do Corinthians aí também batizou a sala lá também de transmissões da Arena Corinthians aí com o nome dele. Legal, cara, bacana. Legal, mesmo, pô. Porque todas as pessoas ali que acabaram falecendo, por exemplo, o Vitorino Sherman, a diretoria do Flamengo, tá nomeando o nome da sala de imprensa, né? com o nome dele. Botafogo também, né? Sim, legal, também. Isso é uma atitude bacana. O PJ vai ser homenageado no Fluminense também. É legal, é cara, bom, bacana. Bem legal, mano. Bem legal. E com relação aí a mais uma notícia do Corinthians, ô Bento. O UOL divulgou aí que o Corinthians ele tem interesse no Leandro Damião. Você acha, mano? Então, cara... Eu acho bom jogador, então, hein? Diante do que estavam cogitando, eu prefiro ele do que o Brocador. Tô falando, é bom jogador. Eu prefiro ele do que o Brocador. Prefiro o Leandro Damião do que o Jô. E você, Benja? Você acha do Leandro Damião? O Benjamin não gosta. Pra quê? Pra ser o centroavante do Coringão. Pra limpar tua piscina, se eu não sei. Pra quê? Aí seria uma excelente. Pra quê? Leandro Damião, jogador. Se for... O mano deu no meio, velho. Ele não deu no meio. Se for pra fazer gol, aí eu não quero. Mas o cara foi... É o bigode grosso, pô. Mas o Mutley, medalha, o quê? Eu gosto do Leandro. Ótimo. Eu falei que gostaria que ele tivesse falar como pessoa. Ele não jogou lá no agora no Flamengo? Olha, lá? Jogou então, muito. Jogou o quê? Fez uma bela temporada. 2 gols de pênalti. Ué, mas fez. Mas quase fez. 100%. Quando Figueiredo, quase 100% de aproveitamento. Ele bateu de 3, ele fez 2. Desculpa. Aproveitamento de 66%. Eu estou com o Mano. Ótimo. Prefiro ele do que o Jô. Então, lógico. Prefiro. Agora, posso argumentar? Não, mas peraí. O Jô já tá lá. A pergunta que tem que ser feita pro Benjamin é... Que vir. Damião ou Brocador? Não. Posso falar o seguinte? Também. Então, é o seguinte, eu prefiro Damião. É o seguinte, as pessoas falam assim, Corinthians contratou o Jô. Ah, é brincadeira. É brincadeira contratar o Jô. Quando foi a última vez que vocês viram o Jô jogar bola? O Ronaldinho Gaúcho no Galo, em 2013. Então, no Galo? No Galo fez gol pra caralho. Na Copa das Confederações. Foi uma porcaria, mano. Não, eu não perguntei pra você. Você perguntou, você não falou o nome de ninguém. Você fez uma pergunta. Qual foi a última vez que vocês viram o Jô jogar bola? Não, mas você fez uma pergunta, deixa os outros responderem. Eu tô fazendo uma história. Você quer que eu pegue na censura? Não, mas é uma história. Eu perguntei, eu tô interpretando vocês. Eu vou falar. Aí o Corinthians contrata o Jô. Aí os caras falam assim, é brincadeira. Os caras falam assim, pô, mal. Quando foi a última vez que vocês viram o Jô jogar? Não é brincadeira. O Jô jogou lá no Atlético Mineiro, campeão da Libertadores. Ah, mas aí, o time tinha Ronaldinho Gaúcho. Até você faria gol ali. Então, aí é isso aí. Aí Copa das Confederações. É. Brasil jogou um partido. Copa das Confederações não vale. E não vale mesmo. O que vale? Vale? Tinha Argentina, tinha Alemanha? Não vale. Aí não vale. Não vale mesmo. Okay. Aí beleza, depois o que ele fez? Não fez nada. Concordo. Sim, aí voltou ao normal. Aí nós vamos pro Leandro Damião. Aí eu vou fazer a história. Vou fazer igualzinho o Jô. Não, mas quando é que vocês viram o Leandro Damião jogar? Só no aí Inter, no começo. O começo dele lá no Inter. Vamos lá. RG, Leandro Damião no Santos foi bem? Nada. Leandro Damião no Cruzeiro foi bem? Nada. Leandro Damião, aí ele foi, no Betis? Nada. Leandro Damião no Flamengo foi nada. Bem? Nada. Não, mas isso mostra que você tá tendo predisposição com o cara. Leva, é, o que me leva? É verdade, eu tô tendo. O Leandro Damião, ele já... Mas o Leandro Damião era pra ter sido convocado pra Copa das Confederações. É. Ele tava convocado e se machucou. Eu era pra ter nascido o Rodrigo mas no é São verdade. Paulo, eu nasci o Benjamin Bach. É, tá bom, isso é predisposição. E aí, deixa eu perguntar igual pra você. Aí eu pergunto, gente, baseado em quê que vocês acham que o Leandro Damião no Corinthians vai jogar bola? Acho que ele pode vir a jogar bola, sim. Acho que sim. O Leandro Damião, pra quem não se recorda, na Copa das Confederações, ele tinha sido convocado e ele foi cortado por causa de uma lesão. Aí o Jô foi no lugar dele e acabou com a competição. Então, mas aí, se ele tivesse jogado muito na Copa das Confederações, aí você ia falar, tá vendo? A Copa das Confederações jogou muito. Não, eu acho uma porcaria a Copa das Confederações. Aí o Jô jogou bola? Não, a Copa das Confederações não vale. Não, mas eu sempre achei uma porcaria a Copa das Confederações. Eu só falei com relação ao momento que ele vivia. Leandro Damião é uma boa pessoa, um cara bacana, um cara do bem. Corintiano fanático. Não tô discutindo isso. Como jogador, como atacante. Mas eu também queria o Ibra ou o Soares, mas não dá. Você traria quem? Entre Hernani Brocador, pra você ter ideia, e Leandro Damião, Hernani Brocador. Mas o Hernani Brocador tá jogando bola no Bahia, ô Benja. Quantos anos tá o Luiz Fabiano? Meu Deus. 31 todos. Todos os anos. Tá bom, prefiro 30 e todos. Vai pro peixe. Leandro Damião e Ricardo Oliveira. Quantos anos tem o Ricardo Oliveira? 30 e todos. 35. Todos. O Ricardo Oliveira. Esse sim, pô. Esse Leandro sim. Damião, escolhe. Ô, Guerreiro. Guerreiro. Bom, mas aí não dá, né, Guerreiro? Vou mais. Leandro Damião ou Alexandre, esse do Palmeiras? Vou além. Alexandre faz gol. Leandro Damião ou Walter do Goiás, o gordinho? Ah, o Valtão. O Walter chuta no gol, ué. O Valtão mete mais bola, mas é que você tem bode do cara, velho. Ah, eu tenho bode, cabra. Mas se você pergunta pra mim, então. Domênico. Leandro Damião ou Alexandre? Mas já está no Palmeiras. Alexandre. São posições diferentes. Alexandre. Não, Alexandre. O Alexandre que é banco do Palmeiras, você Alexandre. Prefere do que o não, Damião. Mas Leandro Damião ou Barrios? Então, você vê. Leandro Damião ou Cristaldo? Difícil, hein? Cristaldo. Que Barrios, mano. Que Cristaldo. Não, Cristaldo ou Leandro Damião? Benjamin, Leandro Damião ou Cristaldo? Não, não. Cristaldo? Não. Barrios. Barrios. Ah, mas você tá com bode, Leandro Damião. Não, tô com bode. Já percebi que você tá com bode. Então faz favor. Se ele chegar e meter 5 gols no Paulistão. O senhor que gosta de números, entre aqui, por favor, e fala assim, vamos lá ver os números. Números do... Jogador vive de gol, atacante vive de gol. Pegue os números de Leandro Damião. Não, não são favoráveis, mas eu acho que no Corinthians o cara daria certo. Você pega ali, ó, jogadores que no Corinthians deram certo e eram comuns. Quem, mano? Vamos lá. O Ralf é um jogador comum. Mas ele não era, ele não era conhecido, Paulinho, né, mano? O Paulinho era um jogador comum, deu certo. Quando eu falo, quando o Corinthians contrata jogador, mais ou menos, eu falo pra ele, mano, pode dar certo. Não, deu certo quando o time era... Então, mas era um outro momento. E agora o Leandro Damião vai dar certo nesse time que tá todo desmontado? Não, eu não acho que o time possa estar desmontado, Benjamin. Não virá só o Leandro Damião. A diretoria do Corinthians, ela tá contratando alguns jogadores. Tem números aqui. E pode ser... Não, os números não favorecem. Nossa, os números são terríveis, olhando agora, velho. Eu posso os números não favorecem o Leandro Damião. De fato, não favorecem. Mas eu acho que hoje, se a gente tiver que comparar a situação ali, já que vai vir mais um centroavante, eu prefiro ele do que o Brocador. E eu já acho o Leandro Damião melhor que o Jô. Em 2007 a 2009, 2007 a 2009, o Leandro Damião atuou no time do Atlético de Ibirama em 18 jogos, fez números, 12 gols. Depois 2007, 15 de Indaí, 0 jogos não jogou, né? Não fez nenhum jogo. 2008 também não jogou. 2000, vamos lá, Inter. Não, Domênico, o Mota falou time grande, Domênico. 2009, Internacional B. O que é porra? Não, né? É que era quando ele era... Daí, 2010 a 2013, Internacional. Vale daí? Vale. 181 jogos, 89 gols. Foi aí que ele estourou. Quando ele apareceu. Aí, é o que depois eu falei, ele veio em 2014. Nossa, o peixe jogou, é terrível. Jogou no Santos. É. Terrível. 44 jogos, 11 gols. E 11 gols. Começou. Bons números, hein? Ah, é bom, pro mano é legal. Começou, aí começou. Uma média de 0, nada. Porra. Pega a média do Guerreiro que você exalta aqui. O Cruzeiro é a mesma coisa. Foi pro Cruzeiro. 48 jogos. 18 fez gols. Fez 4 jogos a mais que no Santos, 18 gols. Olha aí. Melhorou um pouquinho. Aumentou 7 gols. No... Foi pro Betis, ficou rapidinho no Betis, né? É, não fez nenhum gol. 3 jogos. Jogou 3 jogos só. No Flamengo. 15 em jogos. Em 15 jogos, 3 gols. E bom, né? Nossa. Mas não é titular, hein? Ele entrava, fazia o gol e saía. Mano, o cara tem o Diego, mano. O cara tem o Diego municiando ali, velho. Não tem, ele é banco. No Brasil. O titular é o Guerreiro, gente. Lógico que é. 2012, pela Seleção Brasileira Sub-23, 6 jogos, 6 gols. 2011, pelo Brasil, 17 jogos, 3 gols. Desculpa, Domênico, mas olha... Não, se somar tudo... Se você for pegar aqui, é que eu peguei um... Não lembro, se somar não. Tudo... Tá bom, se você for pegar... Se esse, bobear o Rogério Ceni, tem quase mais gols que ele. Que eu, se, tem, não, mas só muito minuto, mais. Só um minuto, só um minuto. Ele tem 89 gols. Como diz o mano, só um minuto. Então, se for pegar os caras que o Benjamin falou, o Brocador, peraí. Tá um número pior aqui. Não, peraí, peraí. Quer que eu pego? Não, mas peraí. Você falou, eu prefiro o Brocador. Eu prefiro o Brocador. Peraí, me foi perguntado... Não sei se tem. Não, me foi perguntado entre Hernani... Olha, entre o Leandro Damião e qualquer um, hoje, eu prefiro qualquer um. Esse negócio de gols também marcados, Domenico, a gente tem que ir com uma certa calma. Ah. Porque, por exemplo, o Rodrigão, o Rodrigão lá, que era o artilheiro do ano, o Santos contratou, virou alguma coisa, RG, o Rodrigão? Não. Aí que tá. É verdade. Na relação custo-benefício vale que muito susto, a pena. Ó, susto, você falou, ô Domenico. Puta, que susto mas também, você falou. Pode levar pro outro lado também. Não, ô, Domenico, não. Ó, só pra falar o último time dele, tá? É doente. Hernani Brocador. 46 jogos no Bahia, 21 gols. Mas tá bom, boa a média, tá boa. Tá boa a média. Não, boa tá não, não tá. Bom, boa tá do Damião. Bom, no mas Flamengo, é, mas Domênico... Mas é menos de meio aí. É, mas no Flamengo, jogo. Você pega, ele fez 73 jogos, 42 gols. Aí a média aumenta. Mas já fez mais que o Leandro Damião nos últimos 12 anos. E hoje? Vai, continua? Hoje? Não, então, ele tá hoje no Bahia. É, esse tá no é Bahia. O... Série B, né? Série B. Ah, é? E série o Bahia B. Subiu graças aos gols dele, hein? Não, é. Série B. Jogar na Série B é uma coisa, Série A é outra. É, né? Outra pegada. É. O Leandro Damião nunca jogou Damião, Série B. Então, o Leandro Damião na Série A é uma coisa, queria ver ele na Série B. Série na B, Série ele A pode marcar mais gol que o outro. Ah, cara. Vale, na Série A é bom pro cara, o Leandro Damião você na pega Série muito B. No pé do Leandro eu Damião. Eu pego no pé do cara, porra, gente. Porra, imagina se pegasse, cara. Você é o Leandro Damião vai chegar, vai fazer o Campeonato Paulista perfeito. Oh, eu quero ver a cara do Benjamin. Você e o Mano, você e o Mano passa muito pano pro Damião, velho. Não, não é isso, RG. Sabe o que eu acho? É o Mano e o Domênico. Não é que eu passo muito pano. Eu sempre defendi o cara, RG. Eu acho ele bom jogador, cara. Eu acho que ele é bom jogador. Ele tem um momento... Ele tem o overall de 73, cara. Ele chegou aí pra seleção brasileira. Mas tudo bem. O overall dele é 73. E o condition, acho que ele passou mano. Por um momento ruim. Passou? É, acho que sim. Ele tá passando. Não, não tá passando. Gente, não. Ele foi nesse time do Flamengo. Desde que ele nasceu, você quer dizer? Ele não conseguiu ser titular. Cara, o que, eu mais escutei... Não. O que eu mais escutei... Ah, no Santos não dá. Com esse time do Santos não dá. Os ares. Se sair do Santos e pegar um time arrumado, vai. Saiu do Santos e foi pra onde? Cruzeiro, bicampeão. Cruzeiro. Mas o Cruzeiro tava se desmanchando. Ué, o que aconteceu com o Cruzeiro? É verdade. Ele era bicampeão. Foi no ano seguinte. O que aconteceu com o Cruzeiro? E esse Santos aí chegou aonde? Que ele saiu, que ele deixou. Mas ó, você pega o Leandro Damião, Domênico. Ele foi contratado pelo Flamengo porque tava na cara que o Guerreiro ia ser vendido. A diretoria do Flamengo tava tratando com essa possibilidade. Mas não contrataram o Leandro Damião porque falou, pô, o Guerreiro vai ser vendido. O Guerreiro não foi vendido. O Damião ou o Felipe Vizeu? Então, o Felipe Vizeu é um cara mais... Quem você prefere? É, promissor. Eu gosto do moleque. Não, se você tivesse que escolher hoje, Leandro Damião ou Felipe Vizeu? O momento do Felipe Vizeu é melhor. Mas que momento do Damião, então? O momento do Damião dura 4, 5 anos. Mas eu gosto, cara. Eu gosto do Leandro Damião. Eu gosto do Leandro Damião. Então, tá bom, pega ele, eu liga queria, pra ele. Eu queria o Soares, Benjamin. Eu queria o Soares, mas não dá, velho. Ele gosta do não dá pra contratar o Ibra. Olha, liga pro... Ele gosta do Damião, liga pro Damião. Mas é uma... E vai comer o japa com ele. Eu aceitaria o Benzema no Corinthians, cara. Mas não dá também. Não dá. Eu queria o Benzema, Soares, o Ibra. Eu também queria. Eu queria o Agüero, mas não dá, Benjamin. Pode falar. O Higuaín com a 9 do Corinthians, mesmo indo mal na seleção da Argentina, mas em clube ele vai bem. Não dá. Leandro, o Luiz Fabiano. O CPV é Luiz Fabiano. Não, agora tá na Juventus. Ou Damião. Puta, agora você me colocou no Quem? Luiz Fabiano ou Damião? Luiz Fabiano, pô. Bom, Luiz Fabiano. Não, mas vocês estão jogando presente ou passado, gente? Vocês precisam saber o que vocês querem. Você quer escolher? Depois escolhe você, não tem problema. Não. O Leandro Damião no presente, ele tá tão ruim quanto o Benjamin. É. Bom, o que, que o Leandro Damião, o que, que o Luiz Fabiano tá fazendo recentemente? Chega de Leandro Damião. Já falamos muito de Leandro Damião. Quero dizer o seguinte, vamos aos ouvintes agora, lembrando, né, que os primeiros ouvintes que entrarem no ar aqui, mano, dizendo consórcio Honda é fácil, barato e sem juros, ganham um par de ingressos para participar do programa que vai ser realizado ao vivo no Banco Honda Hall. Vai ser no dia 12. Dia 12, pra quem não sabe. 12. Não é nesta segunda, na outra segunda-feira, tá bom? É tudo incluso, entrada, comida, bebida, além de um lindo kit da Honda, tá bom? Mas tem que entrar no ar dizendo consórcio Honda é fácil, barato e sem juros para ganhar o teu. Lembrando que também, entrando no ar dizendo só Bozano me garante 3 vezes mais proteção e diversão, também ganha um kit exclusivo do desodorante Extreme. Antes da gente partir para as primeiras... Os primeiros ouvintes, né? Acho que eu já vou num momento sem parar, hein? Antes disso, Domênico. É melhor, né, RG? Sim. Mas antes, o Benjinha tem recado da Nissan. Eu? Fala de Nissan. É, lógico. Olha só, amigão, se você tá pensando em trocar de carro, é bom fazer uma escolha inteligente, tá certo? E a Nissan te ajuda nessa. Nesse mês, você pode ter o Nissan March 1.0 2017, o mais ágil da categoria, com uma pequena entrada de R$ 7.900 e parcelas de R$ 699. Aproveite e passe numa concessionária para você conhecer o lançamento do ano. Eu estou falando do Nissan Kicks. É isso mesmo, o SUV mais desejado. Ele traz o melhor da tecnologia japonesa inspirado nas cidades brasileiras. Ele tem painel intuitivo e multifuncional, além de uma central multimídia e câmera 360 graus. E mais, ele oferece um jeito eficiente e fácil de se mover pelas ruas. Tem um design super arrojado, bancos com tecnologia zero gravity e até 3 opções de cores internas com acabamento premium e uma série de cores externas. Vou dizer um negócio para vocês, esse carro é realmente incrível. Vale a pena, vai lá fazer um test drive. Quem testa, compra a Nissan. E pedestre, use sua faixa, hein? É, esse é o Estádio 97 na Energia 97. Também vem em nome aqui, deixa eu ver, de... Ah, vem em nome aqui do Feirão Honda Motos, na Arena Corinthians, dias 3 e 4 de dezembro. Em nome também aqui de BV Financeira, crédito rápido para usar como quiser, ligue 3337888 ou acesse bvfinanceira.com.br. E o Mano tem recado também de Bozano, Mano. Opa, isso aí, Domênico Gato. Sabe aquele momento em que você se prepara para cobrar aquele pênalti decisivo no futebol com os amigos? Ou aquele último quilômetro que falta para completar uma corrida de 10 quilômetros? Ou até mesmo, amigão, quando você sai direto do trabalho para curtir a noite inteira na balada? Pois é, todos nós temos aqueles dias que valem por 3, é ou não é? E é justamente nessa hora que nada pode falhar. Por isso mesmo, a Bozano inova e traz o desodorante Bozano Extreme. Ele oferece 72 horas de proteção. É uma proteção extrema para você viver o seu máximo, cara. Por exemplo, você vai estar agora no futebol com seus amigos, cara. Você pode ter certeza que você não vai ser aquele cara que ninguém chega perto. Inclusive, vão ter 2 marcadores aí. Não, não é porque você é habilidoso, não. É porque você vai estar cheiroso. É aqueles seus amigos que gostam de homem cheiroso, cara, vão começar a chegar perto, assim, falar, ô, você tá cheiroso, hein, velho? É, você tá ligado quem que são esses caras, né? É, moleque, você vai ser o mais cheiroso da partida, tá bom? Agora a linha de desodorantes Bozano ficou mais completa, oferecendo ainda mais performance pro seu dia a dia. Seja qual for o seu momento extremo, Bozano Extreme 72 horas te dá muito, mas te dá muito, mas te dá muito mais proteção. E nesse mês, quem ligar aqui dizendo o seguinte, anota a frase aí, não vacila não. Só Bozano me garante 3 vezes mais proteção e diversão. Leva pra casa um kit exclusivo do desodorante Extreme. Mas tem que falar a frase, hein? Fala porque vale a pena. Esse kit é top. Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. É isso aí, mano. Esse é o Estádio 97 na Energia 97. Duas informações, duas notícias, né? Vocês viram, rapaz? Depois de pouquíssimos dias depois de conquistar o título da Fórmula 1, o Nico Rosberg falou que vai se aposentar. Aposentou, Domênico. Parou bem, gente. Ah, cara, eu nem acompanho a Fórmula 1, não manjo nada. Quem manja mais aqui é você e o Bar, mas e o Sombra. Pô, que coisa, né, cara? Mas o Domênico, parou, mas ele ganhou. Pô. Mas ele tem 31 anos, cara. Então, acho que é um. Assim, Acho que ele falou, vou curtir, novo, vou curtir a vida. Mas é, talvez ele já ganhou dinheiro suficiente pra isso, né? O cara tá no topo, cara, né, velho? Então, ele parou no auge, cara, né? Cara, se bateu na boinha, ele tá certíssimo. É isso aí. Para. Posso falar? Às vezes, sei lá. Entrou pra história. O nível de competitividade, acho que talvez ele fosse assim, era o meu limite, eu ganhei e acabou. É. Não, e às vezes o cara, sei lá, tem alguma premonição, sabe essas coisas? É, pode ser. Bateu a boinha. Ganhei, sou campeão, acabou. É, não vou ficar mais nessa aqui, porque essa vida não é fácil, né? Já ganhou dinheiro. Já ganhou o título mundial. Que é arriscado também, né? Bateu a boinha, vai curtir. Arriscado, você vê, né? Milionário. Errou a curva, acabou a brincadeira. Se bem, se bem que o Schumacher, né? Ele ganhou 7 vezes o título. Depois ele voltou pra Fórmula 1, mano, depois de um tempo. Mas aí já não tava mal. O nível de competitividade dele não foi legal. Pegou um carro também, mais ou menos. E depois não aconteceu nada. Mas aí ele vai esquiar e acontece o que aconteceu. Pagou o Nico. Mas o Nico, cara, o duro não é parar no auge. O duro é o Nico vir pra São Paulo sendo um piloto de Fórmula 1 e ter que andar 50 por hora na marginal. Aí não dá, velho. Aí não dá. Aí eu queria ver se ele era bom mesmo. E outra inflamação. O que foi? Inflamação. Se ele não ganhasse, ele ia mudar o nome dele. Eu li hoje. Você viu na entrevista? Ia ser o quê? Mico Rosberg. Essa é boa. Ah, o trocadilho foi bom. Trocadilho, nota 5 pontos. 5? Agora o cara tá dando, né? Te ajudou, 5? Viu? Porra. Te ajudou. Outra informação é a seguinte. A mina dele, a outra informação é que o Fluminense, cara, deu férias a 12 jogadores. 12 jogadores. Ê, Fluminense. E tá pensando em convocar o quadro de sub-20 pro jogo contra o Inter. Genial. Não me surpreende em nada, cara. Não me surpreende nada. Nossa, esse jogo, hein? Fluminense e Inter, velho. Que jogo? Vai ser em cima do tapete, não é gramado. Mas peraí. Aí cabe também ao seu Palmeiras, velho. Tá certo? Ao seu Palmeiras. Entregar, jogar em reserva com o Vitória. E ao Figueirense fazer a mesma coisa, velho. Vamos jogar, vamos dar férias pra todo mundo. Lógico. Já chega lá pra ele e fala, ah, beleza, é assim, é nessa moeda? Então tá bom. Mas tá certo, mano. Então tá bom, o bagulho bebê é o seguinte. Aqui falou uma coisa só, é o Fluminense do Rio contra o Fluminense do Sul. Chega aí, ó, pega lá a parada e fala aí, ó, seu Figueirense, já que vocês já foram pro limbo mesmo, tá certo? E o Palmeiras, que já é o campeão, fala, beleza, os caras querem agir assim? Então que seja. Vão chamar o sub-20. Vocês sabem, vocês sabem. O Figueirense tem que levar o sub-12 pra jogar contra o Sport. Boa. E o Palmeiras vai colocar ir, né, a dona Leila lá, que é a dona da financeira, põe ela com a 9. Sensacional. Mas é verdade. Você sabe, mano. RG. Imagina ele entrando com a 9. Imagina, ela não sabendo nem amarrar a chuteira. Fala, tô, amarra pra mim aqui. Você sabe que o jogo do Palmeiras com Vitória, o Palmeiras e Vitória, o Vitória ele não precisa nem ganhar do Palmeiras. O empate já escala. E o Sport também. O empate. O Sport não. O Sport tem que ganhar, Domingo. O Sport, se ele empatar, ele vai a 45 com 12 vitórias. O Inter ganhando vai a 45 com 12 vitórias. É o saldo, Dodô. O saldo do Inter do menos 6, se ganhar por 1, vai pra menos 5. E o Sport empatando fica com menos 8. Já caiu. Já caiu. Já pelo saldo cai. Então o Sport precisa vencer mesmo. Se o Sport vencer e o Vitória empatar, o senhor Internacional, não adianta eles ganharem do Fluminense de 15 a 0. Não adianta. De 20. Não adianta. Cai. Se Deus quiser, vai cair. Tá bom? Então essa é a informação. É ruim pensar assim, mas é... Senhores, vamos ao que interessa agora. Não é ruim não, mano. Vamos ao momento... Você se iguala a eles, Pira. Nesse sentido você falando. Entendeu? Você se iguala a eles. Vamos pro momento sem parar? Claro. Agora só o Mano falou, hein? Vamos. Vocês lá. Não afim de vamos. Não, solta a bagaça. Então vambora. Momento sem parar funciona com um único adesivo, é mais tecnologia e muito mais praticidade para sua vida. É a pulseira VIP do seu carro. Primeiro ouvinte entra no ar, o Asdrubal tocando, hein? Mas você não está de novo isso? Véio. Arte popular, velho. Hein? Arte popular, mano. Não acabou ainda essa parte. Eu quero dizer agora. Meu, ele conhece a música. Não é hoje o aniversário do samba? 100 anos? 100 anos do samba, RG. É que a arte popular não é samba, né, mano? O que é isso aí, mano? Pagode, velho. É um pagode. É música de churrasco? Não, eu não disse que o arte popular é samba. Eu disse hoje é aniversário do samba. Ó, por exemplo, tem duas coisas que eu não entendo. Ó. O Exalta Samba é pagode. E o Zeca Pagodinho é samba. É samba. Mas é verdade, Exalta Samba. Mano, sabe o que é isso? Hein? Exalta Samba é pagode. Viu, pagode. Mano? Isso que você falou é mais ou menos assim. O turista chega aqui em São Paulo, ele desce na Consolação, olha pra cima e vê metrô Paulista. Aí ele vai pra Paulista, olha pra cima e vê assim, metrô Consolação. É verdade. É verdade, mais ou menos só isso. Só aqui mesmo. No Brasil tem essas coisas. Alô, aqui eu gosto dos dois, eu gosto de samba e gosto de pagode também. Opa, prefere, só um minuto. Você prefere partido alto? Desculpa. Desculpa aí, não. Partido alto? O que é partido alto? O que é, mano? Explica pra nós, né? Porque eu sei que tem samba e tem pagode. Não, partido alto. Benjamin, só ouve o heavy metal, sabe o que é partido alto. Essa qualquer um sabe. Partido alto é aquele sambão considerado. Partido alto é quando o partido é alto. Quando o partido sobe no elevador. Bastaria você dizer, prefiro o partido baixo. O partido alto, Domênico Gato, é aquele samba considerado. O que é samba considerado? Aquele sambão nervoso que você fala, mano, esse daí é embaçado. Mas não é samba? Não, mas tem o samba que o cara pega e fala, samba, beleza, é um negócio legal, mas tem aquele samba partido alto que é aquele negócio que você fala, pô... Fundo de quintal, não é samba ou é partido alto? É sambão, alto? Não, sambão, é partido não, alto. Não, partido é alto, sambão. Partido alto. Sambão. Ó, o Bezerra, partido alto, mano. Você pega então lá. Então é tudo samba, é de samba raiz, é partido mano. Alto. É como se fosse de raiz. Sim, a maior parte é. É que são vários estilos de samba. É de raiz, é de raiz. Você tem um samba cadenciado, você tem um samba de raiz. Bete Carvalho, o que que ela é? Partido alto também. Partido alto. Respeito. Agora você pega ali, ó. Arlindo Cruz é o quê? Também. Respeito. É que o Arlindo Cruz, ele já tá numa época meio assim, quase fazendo um pagodinho, mas ainda é samba. Mas é samba? Mas, por exemplo, ó, você pega ali, pagode, pop, ó. Né, mano? Turma do Pagode, é pagode. Tá. Exalta Samba, pagode. É, Soweto, é pagode. Pagode. Só pra contrariar. Esse que cantou agora, o Arte Popular. É pagode. Também. Tá bom. Alô? Alô? Quem fala? Ô, caralho! É o Thiago. Eita, quem fala aí? Susto. É Thiago da Silva Zânia. Mas é Thiago com TH ou sem o H? Com H, né? Thiago do quê? Thiago da Silva Zani Antônio. Zani Antônio. E quantos anos você tem? 28. RG 2.8 hoje. Hoje, sexta-feira. Hoje, saindo daqui. Eu vou lá pra Zânia Norte. Sensacional! Zânia Norte! Sensacional, sensacional. E o bairro? Diferença do trocadilho. É, e aí, Dom? Vila Marieta. Vila Marieta. Vila Marieta? Marieta. Marieta, tô te chamando. Olha. Marieta, tá! Tô te chamando. Ele tá me chamando. É, não, como é que era essa música mesmo? Julieta. Ah, é Julieta. Mas olha, Vila Marieta tem várias. Qual? Tem na Zona Leste. Não. Tem Campinas. Campinas? Não. Caraca, não, mas Campinas. Eu vou te falar. Tem pega várias. O cotovelo aí, velho. Você foi em Campinas, velho. Não, eu não fui. Não. Tem lá em Campinas? O RG te deu a dica, Dom. O RG te deu a dica. Pô. Deu a dica? Zona Norte. Você deu a dica? É, ué. Mas tem Zona Leste mesmo, velho. É. E aí? É aqui na Zona Norte, do lado do Tremembé. Ah, do lado do Tremembé. Ah, onde sim. É o Tremembé? É onde você fica com o Tremembé. É perto de Guarulhos. É Porto. Então tá bom. Antes, né? O time? É São Paulo. Tricolor! E aí, Motinha? Beleza? Ó, oh, amanhã. Olha, que ele tá no Corinthians ali, mano. Quem é essa que tá presa aí, velho? Não liga, saiu ontem. Tá? Não, tá indo. Saiu ontem não, isso aí deve ser só refém. É isso, velho. São Paulino sequestrando o Corinthians, tá errado isso aí, velho. Atenção, DAS. Tá fora de ordem isso aí, velho. Era pra eu ser refém dela, viu? Né, amor? Atenção, DAS. Foi o mano que falou. Atenção aí, o pessoal da antissequestro aí, ó. A menina tá pedindo socorro. Ai, coitado de você, hein, velho. Pô, fica mexendo com droga, velho. Fica mexendo com droga, dá nisso, velho. Ó, amanhã é um dia importante no São Paulo, viu, velho? Porque amanhã vai ser votado o estatuto por todos os sócios, né? Tá sendo feita uma convocação aí, você que é sócio do São Paulo, compareça. É esperado que haja 6 mil pessoas pra votar, né? Mas só que o pessoal tá falando que pode aparecer no máximo 3 mil. Você vai votar, Sombra, amanhã? Boa noite. Boa noite. E aí, Sombra, boa noite. Ô, boa noite, beleza, cara? Chegou na hora do São Paulino. Você vai votar, Sombra? Vou, claro sim, que eu vou. Sim, tem que votar, lógico. Pelo sim ou pelo não? Desculpa perguntar. Tem que dar uma mudança aí pelo nesse sim, time, né, velho? É, vou votar pro sim. Pro sim, peraí, Vera. Sombra, pra quem tá de fora... Peraí, Vera. Oi. Pra quem tá de fora, qual que é a votação, Sombra? Qual que é a votação? O sim ou não... É a resposta não, do sim, quê? O sim é pela mudança do estatuto. Dá um índio, hein, Vitor? Eu não sei, pô. O sim é pra ter... Pra mudar várias coisas. Pra mudar pro novo estatuto. Dá uma atualizada nesse estatuto. Mas esse novo estatuto tá fácil do torcedor... e associados para saber quais são as mudanças ou ainda não? Não entendi, Vieira. O novo estatuto, ele já está atualizado e colocado à disposição dos torcedores para saber quais são as mudanças? Sim, mas faz tempo. Já tá tendo uma discussão. No site do São Paulo, em todo lugar tem. Então eu acho que a grande maioria vai no sim, né? É sócio de clube. Olha, sócio de clube, velho. É muito torcedor, cara. É, o conselho votou, mas não quer dizer que todos os caras que é sócio do clube de São Paulo vão votar, velho. Você, Mota, vai votar em quem? No sim ou não? Eu não sou sócio. Ah, mas você não vota. Só quem é sócio do São Paulo Futebol Clube, não é sócio torcedor. Ah, tá. Mas eu acho que vai ser a vitória, acho que vai ser esmagadora pelo sim. É. Porque quem vai é o realmente interessado, né? É, o cara que quer, aquele sócio de clube que não tá ligando. Porque pro sócio do clube mesmo... Que só quer saber se a piscina é legal. Uhum. Esse aí não muda muito pra esse tipo de sócio, não muda. As mudanças aí são mais essenciais no que tange ao futebol, eu acho. Sim. No que tange ao futebol. É, mas é aquele cara também, né, Sombra, aqui, por exemplo, que ganhava a carteirinha, também de repente tem interesse nisso, isso aí vai mudar um pouco, né? E diz que vai diminuir, né, as carteirinhas. Porque você... diminui. Porque você passa a ter, segundo o novo estatuto, viu, Thiago? Oi. Você passa a ter uma estrutura um pouco mais profissionalizada. Você passa a ter uma estrutura administrativa, um organograma mais semelhante ao que há no mundo empresarial. Isso não quer dizer que agora que mudou o estatuto, nossa, agora vai ganhar tudo, vai ser um sucesso, não tem pra ninguém. Não é isso. Porque como numa empresa, também tem as empresas que vão mal. Quando elas têm maus profissionais ou não estão vivendo um bom momento, às vezes as empresas quebram também. Nesse caso, o que o estatuto prevê, então, é que você terá que ter profissionais trabalhando. Isso afasta... Que é o mais correto, né? Isso afasta o mundo de carteirinha. Sim. Você elimina um monte de vice-presidentes. Aí era vice-presidente de bote, na Disney. Um monte de... Os amigos do Vô Mauro. Os amigos do Vô Mauro... Não... Olha, então vão votar não. Chupa, velho. Eles vão ficar ali na... Você não tem a dúvida. Eles vão ficar ali na bota falando vote não. É. Os amigos do Vô Mauro vão ficar bravos. Você não tem a menor ideia disso. Dentro dessas mudanças, existem algumas que, por exemplo, não é que elas estão previstas, mas... prevê-se para o próximo ano o estudo de outras alterações ao prazo de 12 meses, findado 12 meses. O sim ou não para mudança de outras situações, né? Então vai ser colocado em análise lá também aquela coisa de separação do futebol, do social, votação do... votação direta, essas coisas, né? Não do torcedor, mas... Vamos colocar em análise outras coisas. Não que... vai ter reeleição para presidente, né? Não tem reeleição para presidente. Terá 4 anos. Três anos. Não, não é 3 ou 4? 3 anos, que eu saiba. Olha, eu acho que é 4, hein? Bom. Então... Tendo uma gestão decente, que importa, seja 3 ou 4. Mas se o cara for bom, que nem, por exemplo, esse presidente do Grêmio, ele foi reeleito por mais 3 anos. E a grande maioria votou nele pra ele continuar, porque o cara tá fazendo um bom trabalho. Eu acho que a reeleição, Sombra, é o menor dos problemas, desde que o cara faça um trabalho decente, né? Então, ele passa a ser um problema a partir do momento que você tem uma má gestão, mas como o cara passa a ter um controle do conselho pela distribuição de carteirinhas, aí o cara que é ruim, ele pode ser reeleito sim. Ah, sim, porque ele tem ali todo o feedback que ele construiu nesse período, né? Pra reeleger ele de novo. Você não vai ter um advogado cuidando do... Quem tá no poder e tem a máquina é sempre mais forte. Tem a dúvida disso. Porque quando você tá com a máquina na mão, você é o presidente, ou seja, de uma nação, governo de um estado, ou presidente de um clube, você tem tudo na tua mão pra você mudar os rumos e tentar, com essas mudanças, trazer angariar, mais gente, né? Gente pro lado mais dele. Trazer mais gente pro teu lado. É. Você tem que voltar pela boa gestão que fez, pela capacidade que tem e nessas condições. Quer dizer, eu acho que quando é aprovado não ter reeleição, isso é perfeito, é legal, aí é bacana. Lógico, não evita que o grupo... Não evita que você não evita, por exemplo, que um grupo tente se perpetuar. Você não evita isso. Sim. É difícil. Mas, com essas possíveis... Ele vai indicar um coleguinha... Ah, é. Não importa, não importa. Ah. Mas isso é resultado da boa gestão que você fez. Mas se tiver no estatuto que o cara tem que ser profissional, que ele tem que trabalhar naquela área para assumir aquele cargo... O cara não vai conseguir colocar diferente. O primo dele, que é engenheiro, mas no cargo do marketing, mas, por exemplo. Sombra, Mota e Thiago, eu acho que assim, vendo... Vamos esquecer de dentista cuidando de marketing. Vendo, vendo advogado que... Advogado cuidando de marketing. Ó, vendo que o São Paulo passou nesses últimos anos, eu acho que, meu, só um maluco vota não, né? Ah, ô Vieira... Não, eu tô dizendo assim, ó, de fora, como torcedor de outro clube. Ô Vieira... Pelo tudo que o São Paulo passou... Você sabe aquela máxima assim, quanto pior, melhor? Ninguém tá preocupado com isso, Vieira. Desculpa, ninguém tá preocupado. Quando você não tá no poder, velho, você quer... preocupada, né? É quando você tá no poder, quando você não está no poder e você gosta do poder e quer aquilo, você almeja aquilo... Preocupação é não perder o poder. E você tem condições de derrubar aquele pra você subir, o cara faz. Ó, gente, não vamos esquecer que... Pra muita gente, um clube é um passatempo danado. É uma vida, né? A vida dele, cara é aquilo. É. Ele precisa estar lá comandando alguma coisa. E a questão do ego, tem pessoas que vivem disso. Aquela coisa assim do cara andando pelo clube, todo mundo... Ô, vô Mauro, ô, conselheiro. É o ego, né? É, o bate ego na... Anda alto, com... Né? Como é que é? O crachá, o PIN do São Paulo, representa o São Paulo. Tem gente já mandando pra mim mensagem dizendo, não seja maldoso. O Sombra já tá recebendo mensagem. Eu recebi aqui também, tá com uma linguinha falando pra mim. Não seja maldoso. Mas é verdade, gente, Mauro tá cheio. Eu não vejo como uma pessoa que entende de odontologia cuidar de marketing. Não. Advogado também. Difícil, né? E não é só isso, é outras coisas, né? O cara, o cara, ele tem bom, né, relacionamento. Vamos colocar ele pra cuidar do futebol. Eu não tô fazendo nenhuma alusão ao São Paulo nesse caso do marketing. Não, é um amigo nosso. É um amigo nosso, é o Patrício mesmo, que era do Palmeiras, era dentista e cuidava do marketing do Palmeiras. Ai, meu Deus. A cara do Domingo levou um susto agora. Isso não é novidade. Você imagina hoje, velho. Olha... Não pode, né? Você consegue enxergar o Patrício agora, puxando aquele cartãozinho com o Paulo Nobre, presidente? Brincadeira, né? Você gostou do auxiliar do Ceni? Quem que é? Eu não vi quem que é, ô Mota. Eu não acompanhei. Conte pra mim aí. Eu só vi que é um... O Mota inglês, pergunta, mas ele não inglês, sabe. Né? Não, ele é inglês, né? Ele era treinador sub-23 do Liverpool. Né? O Michael Chelsea, Bale, parece, né? E foi 10 anos também da categoria de base do Chelsea. É Bale? É, Michael Bale, né? O Rogério Ceni fez amizade com ele. Velho? Tem que trazer coisa nova pra inovar um pouco, tentar melhorar um pouco, que tá péssimo lá, né? E sim, e ele, quando ele foi estudar na Europa, né, ele fez amizade com esse ex-goleiro também. Mas isso tá confirmado? Sim! Já foi isso. Todos os sites dão isso. Poderia ser esse rapaz aí. É, todos os canais... Todos os lugares estão falando. Todos os canais estão falando. Mas não é Bale, não. É outro nome, viu? É. Qual que é? Se escreve Bale, não é? Acho que não deve ser Bale. Então é Bill. Então é Bill. Bill. Então é Bill. Você que é bom de inglês. Estrangeiros, né? Então é Bill. Se não é Bale, é Bill. Ô, Benja, você que sabe. Como é que é o nome dele? Zé de Bill. Bale. Ah, que eu ouvi também era Bale. É Bale. É que escreve diferente de Bale. Então é Bill. Se não é Bale... Não é Bale. Né? Igual ao jogador. B-E-A-L-E. Bom, mas ok. Olha, é gringo, bacana. Olha, esse técnico do Liverpool, né? Tá deixando o Liverpool, vai vir pra auxiliar o Rogério Ceni. Ô, Benja, como que você vê isso, cara? É um tanto inusitado, né? Que a gente já viu a questão de você trazer técnicos de fora, por exemplo, espanhóis, etc. Ou espanhóis não, argentinos, chilenos, etc. e tal. E o Rogério, engraçado isso, o Rogério foi lá buscar um auxiliar técnico inglês. Não existe tradição nenhuma da gente ter profissionais ingleses no nosso futebol. Ele já inovou. Já fez diferente. Ele já, se for confirmado mesmo, ele já inovou, é uma coisa interessante. Só que um auxiliar técnico ele está trazendo para ele, né? Então, é o entendimento dele com o cara. Então, mas vai refletir... Né? No time dentro de campo. Sim, vem com aquilo que a gente estava falando antes, né? O Benji até no começo do programa falou: Rogério, você vai dar muita prioridade para a base. A gente fala que às vezes falta humildade aqui, né? De quem? Dos treinadores, de aprender e tal. Ué, o Rogério que está começando, está trazendo um cara que é da. Entende de base. Não, eu não sei se ele entende, eu não conheço o cara para falar. Eu não conheço o cara pra falar. O que eu vou falar é o seguinte: tá trazendo um cara que vem do cara país. E tem hoje. 10 anos trabalhando na categoria de base do Chelsea. Tem vários livros. Mas querendo ou não, já tem. Tem vários livros publicados, esse cara. É o cara que entende muito, velho. Pelo currículo do cara. O que eu ouvi dizer, e você pode conferir isso, porque provavelmente você vai tomar café da manhã com o Rogério, vai almoçar e jantar. Não vou. Tô ligado, já está ligado aqui. O Benja é muito humildão, ele não quer parça, revelar, né? Esses parça, bastidores. Ele come japa com ele. É tipo parça, cara. Não, não sou, não. Você comeu japa com ele? Parça. Não, não comi japa com ele, não. Gosto muito do Rogério Ceni, torço muito para que dê certo ele. A única coisa que se eu posso falar que eu vou me gabar de alguma coisa, foi o que eu falei. Antes que todo mundo, que eu falei que em falou janeiro mesmo. Ele ia ser o treinador do São Paulo. Verdade. Falou mesmo. Isso é verdade. O resto, isso é verdade. Nada, não. O resto largou 2 meses depois. E eu vou te falar. Rogério, Marco Aurélio e Lugano, Benjamin. Então, eu vou errar, eu só vou acertar um dos três. Hã? E eu só vou acertar um, os outros dois eu vou errar. Como assim? Porque o Marco Aurélio vai embora? O Marco Aurélio Cunha não deve ficar no São Paulo, não. Sim, porque ele tem um contrato. Ele ia não. Se afastar lá da seleção? Marco Aurélio Cunha é o seguinte. Com toda essa bagunça que está o São Paulo, da parte política, até onde eu sei, não foi o Marco que me falou, mas acredito que o Marco Aurélio não vai querer ser cabo eleitoral de A, B ou C, entendeu? Sair como se candidatar? Não, ele não vai querer ficar aí sendo usado como um instrumento de política. Você sabe o que eu ouvi dizer? Que ele voltaria, dependendo da vitória de quem for. Então, o que eu vou te falar é o que deve acontecer. Eu vou te falar o que deve acontecer. O Marco Aurélio Cunha vai ajudar o Rogério Ceni a montar o time. Bá, bá, bá, bá, bá, e vai embora. Isso. Vai pra seleção brasileira. Volta lá pra CBF. Isso. Mas pro feminino de novo? O cargo dele. É da onde depois ele depois da eleição. Depois da eleição. Depende de quem for. Não depende de quem for. O próximo presidente de São Paulo é o Leco. Dependendo do que acontecer, o Leco vai ligar pra ele e ele vai falar, agora eu volto. Mas que ele deve ficar 2 meses ou 3 fora de São Paulo, essa é a informação que eu tenho. Nossa. Que ele monta o time e sai. O que eu falei que ia ser o Lugano, que tinha uma grande chance, também não vai ser. Então, dos três, eu vou acertar. Aí a grande não, surpresa mas o Marco pra mim... não deixa de ser um acerto, porque se ele volta depois... A gente entende que é só uma circunstância, né? Ele vai ficar ser... meio que stand-by aí durante 4 meses. Entendeu? Ele não quer ser um instrumento político na eleição de São Paulo. Então ele vai embora. Agora, se ele volta, aí já não sei. Acredito que ele volta. Mas seria bom, hein? Seria mas a gente não sabe o que acontece, velho. Futebol, a gente vê aqui que loucura que é. O cara fala que não, amanhã... Um dia é sim, outro dia não. Um dia você tá aqui, outro dia você não tá. Agora, não faria sentido o Marco participar do São Paulo num momento tão desgraçado e depois não poder participar de um momento que, em tese, vai envolver um novo estatuto, um novo organograma, uma condição que pode ser mais próspera do que a que a gente vem vivendo. É que chega uma hora da só vida... Só vai passar pela tempestade e vai perder a bonança. Mas chega uma época da vida que as pessoas começam a não ter estômago pra um monte de coisa. Quando o Marco Aurélio estava aqui, Marco Aurélio, eu conheci, é muito amigo meu, a gente quebrou um pau aqui no ar, vocês lembram? No final de ano aí. Você não precisava ter dado um murro nele, esculachado com ele. Olha o teu tamanho, olha o dele. Não, ele que salvou sua vida no Pacaembu. Quando você tava lá no camarim xingando os caras. No camarim? Mas é verdade. A gente discutiu, eu fiquei bravo com o Marco. O Marco falou, Marco, você não pode ser vereador. Tá errado. E o Marco falou, não, eu vou mudar, que vai mudar e tal. E o Marco viu com o tempo, prova disso, que o Marco saiu. Também é. Com o futebol também ele é diferente. O Marco Aurélio Cunha é um cara que tem um cara de uma índole incrível, um cara inteligentíssimo. Ontem até liguei pra ele, ou anteontem, não me lembro, que no meio de todo esse negócio da Chapecoense aí, foi a única voz lúcida que eu tinha ouvido numa entrevista, tinha sido o Marco. É mesmo? Eu não ouvi a entrevista. Em relação... Não acho que as outras pessoas falaram por mal. É uma comoção, é uma tragédia. Às vezes todo mundo quer cria. Ele falou para não deixar virar um espetáculo midiático. Lógico, né, ele falou uma coisa é ajudar, outra coisa é fazer propaganda. Sim, isso, Aí ele falou, vocês querem ajudar? Não é com negócio de camisa, de cor. Vai lá e dá dinheiro, pô. Ajuda, vai lá virar sócio torcedor. Ajuda, enfim, a família. As famílias e tal. Ele então, tá mais preocupado com as famílias. Então o Marco Aurélio Cunha é um cara inteligentíssimo, é um cara com uma visão incrível, é um cara que conhece, é um cara honestíssimo, conhece do negócio. Mas tem hora, amigo... Trabalha como médico ainda. Então, mas tem hora que chega uma hora na fase na vida das pessoas que os caras devem se perguntar, meu amigo, velho, será que eu preciso ficar vendo um monte de coisa errada e não consigo fazer nada? Ah, mas e eu os caras se enchem o saco. Mas eu ainda acho que se for pra ele se encher o saco mesmo, a ponto de não querer mais nada, acho que pode ser um pouco pra frente. Se for, não, o caso... Não, tô falando que vai ser agora. Tô falando só que eu não duvido de nada. E o que impede então, ele que de ele se deve preparar sair pra meses? Se candidatar? Voltar como um forte candidato à presidência do São Paulo? Isso aí não dá tão cedo, não dá. Ou... É. Não pra agora, mas pra frente. Ué. Os Vô Mauro do São Paulo não gostam do Marco Aurélio Cunha. O Marco Aurélio Cunha. Os Vô Mauro que tem no São Paulo, que são muitos, não gostam do Marco Aurélio Cunha. Acho ele exibido. O Marco Aurélio Cunha causa. Mas com a mudança do estatuto, isso não pode mudar um pouco? Pode. Dependendo de quem votar, pode. É, mas o Marco Aurélio Cunha, ele gera muita inveja, né? É. Ele conhece, ele é um cara que dificilmente você vai ver alguém falar mal. A boleirada toda adora ele. O Marco Aurélio Cunha pega o telefone, dá três telefonemas lá. A, B ou C estão lá na frente dele. Abre porta. Entendeu? Nego, ele vai falar com o jogador. Ele não precisa nem assinar o papel. O cara acredita no Marco. Sabe o papel do boleiro. Aí o Marco vai dar uma entrevista, ele sabe dar uma entrevista. Toda a mídia gosta dele. Enfim, é um cara... Mas isso gera uma coisa que é do outro lado. Entendeu? Gera inveja. Ô, Thiago, agora, voltando à questão do Rogério Ceni, o que eu ouvi e li é que o Rogério, a tendência dele fazer um trabalho extremamente voltado para a questão de número, de... Estatística. Muito estudo. Muito estudo. Lógico, tudo isso na teoria é uma maravilha. Ele tem esse desafio de fazer a coisa valer. Começa trazendo um cara da Football Association e o Benja, um outro que dizem que ele começou quer contar... Começou mal, então, hein? É o... Quê? Ah, ele vai pro estilo meio chatão de ser, né, Sombra? Não é aquele treinador porra louco, aquele negócio assim, vamos aí, vamos na prática. Mas é aquele treinador estudioso, ó, vai pegar tá aquela lousinha. Né, mano? Só porque o seu tá descoberto lá, quer descobrir o que mas não outro, é, né? Velho, não é, velho. É jogador, mano, boleiro, ele não tem paciência pra aquela lousinha cheia de imã. E o cara falando, ó, quero que você faça o overlapping, quero que você faça aqui a meiuca, sabe? Quero que você seja a volância do meu time. O treinador não gosta dessa porra, Benjamin. Treinador ou jogador? O jogador não gosta dessa porra. Tem treinador que é chato, mano. Os caras começam... O Rogério, quando ele começar a ser muito explicativo... O Tite é chato. Scouts, não sei o quê... Só que não é qualquer treinador que vai estar fazendo isso, né, mano? O Roger é meio assim, mano. O negócio é o seguinte, mano. O jogador que tá no São Paulo, ele não tem pelo Rogério Ceni o carinho que você tem, a não ser o Lugano e alguns que viveram com ele. Imagina, por exemplo, o Rogério dando esporro no Michel Bastos, velho. Michel Bastos vai olhar pro Rogério, assim, aquele ar de desdém. Sabe por que o Rogério Ceni não ia dar um esporro no Michel Bastos? Porque se o Rogério Ceni fosse treinador, o Michel Bastos não tava jamais um ia fazer... Não, um mas se tivesse feito um exemplo... Não ia. Ele já não estaria jogando há muito tempo. Não é a situação, mas imagina, por exemplo... Amigo, eu não tô falando com relação a hoje. Hoje o Rogério vai assumir, tá na cara que eles vão mandar o Michel Bastos passear. Mas se o Rogério Ceni fosse treinador do Michel Bastos durante o período do campeonato, que não desse pra você desvincular o jogador, sabe? É uma situação, cara. Então, mas é que tá, Motinha. É uma situação, cara, que o Rogério ele precisava viver aquele dia a dia como atleta que ele teve recentemente. E ele, como atleta, já devia saber que era um saco, mano. Imagina, Corinthians-São Paulo, final de campeonato. Mas ele quer, mano. Mas é que tá, mano. O treinador, velho. Você critica o Rogério. O treinador, não é isso. Eu tô criticando o estilo que o Sombra tá falando que ele vai adotar. De ser aquele cara extremamente estudioso. O Tite é aquele cara estudioso. Não, mas o Tite, ele mudou muito o jeito de ser. O Tite era aquele cara que ele pegava uma prancheta. Ficou mais amigão, né, mano? Aí que tá. Ele mudou o estilo de ser. Ficou bem amigão. Mano, tem razão. Não, pode ser. O Tite não mudou uma vírgula. Mas o lance continua... de seu paizão, não é paizão. Mas, cara, eu tô discutindo isso, tô discutindo vestiário, gente. O vestiário. O Tite não mudou uma vírgula. Ó, eu pego aqui, Sombra, eu ligo pra 4 jogadores, 5 jogadores, quanto vocês quiserem, e peço pra eles entrarem no ar, que no ar os caras não vão falar que é um saco, porque o treinador dos caras também pode fazer isso, o cara vai se queimar. Mas se você perguntar em off pra esses jogadores, o jogador acha um saco, velho. Mas como é que você tá... Eu só queria esse negócio de scout, a porra toda, mala, velho, mala. Que base que você tá falando... que o Rogério Ceni vai ser um chato. O Sombra você... acabou de falar, você não leu? O Sombra não falou nada disso. Não, eu não disso. Falei nada disso, não. Não, não, o Sombra é um livro que eu entendi. Nossa, você é um deu a entender que você disse que o Rogério Ceni seria um saco para o treinador. O scout... Você entendeu errado. O Ceni é um estudioso. O treinador ser um estudioso, fazer scout número... Não significa que ele vai levar isso na pré-eleição pro cara. Claro. Ele vai ter como base para treinar o time. O Roger é assim, cara. E o comentário também de que ele gostaria de contar com um profissional de logística francês, Charles Rambert. Ah lá, começou errado também, que véio. Trabalha na... Rapaz! É muito nome de molho, velho. Rapaz! O refeitório do São Paulo, os caras vão ter petit gâteau, velho. Para, eu tô com inveja. Ô, Sombra! Inglês, francês... Café da manhã, vai ser croque pro Se o cara faz uma coisa diferente, vocês reclamam. Porra, Mota! O Boleirão que tá ouvindo o pagode... Nildo lá, que o RG, os caras vão parar de jogar videogame, os caras vão assistir o Cyrano de Bergerac. Meu Chibocu. Ah, vocês querem o Givanildo lá, o rei do Arcevo. Cadê os caras tão ouvindo pagode? Não, eles estão ouvindo Edith Piaf. Eu queria ver, mano. Seria bom ver. Pra eles, seria bom pra eles. Eu queria ver. Como é que é o nome dessa. O São Paulo sempre foi diferente nisso, velho. Ganhando o campeonato é o que importa. Ah, não, eu concordo. Aí eu concordo contigo, Thiago. Então, velho. Tô com medo, Tricolor. Tô com medo. Já tá medrando. Qual que é o nome do cidadão aí? Foi boa, velho. Charles Rambert. Charles Rambert. Eu queria ver Charles Rambert conversando lá, sei lá, com o Thiago Mendes, mano. Não vai conversar. Vai ser engraçado analisar. Puta, mas você é... Eu acho engraçado. Se os caras falam, olha, o futebol brasileiro precisa ter humildade de ver algumas coisas lá fora. Aí o cara vem e traz. Aí traz uma pá de gringo, velho. Aí tá de brincadeira. Se ele traz um cara do Acre e um do Mato Grosso, ele vai falar, o cara tá de brincadeira. Ele vai trazer o inglês e o francês. Um francês e o inglês? Não, ele tá de brincadeira. Eu queria ver o inglês falando com o Hudson. Hudson, mas ele não vão conversar com ele. What? Eles não vão conversar com o cara, vão conversar com o Rogério Ceni. Ah, só com o Rogério, eles não têm amigos no Brasil. Eles não falam com o elenco. Aí o Rogério Ceni vira um baita treinador, eu quero ver o que você vai falar. Torço pra que você vai falar que foi do Rogério. Inglês e do francês. Não. Viu como você diz, mano? Torce mesmo, viu? Torce mesmo. Mas, por exemplo, o Tite, cara, ele não precisou se escorar no inglês e no francês, velho, pra ser o treinador que ele é. Mas o Tite não foi lá estudar lá? Eu vou repetir. Não foi lá estudar? Eu vou repetir. Eu gosto. Eu gosto de importar escalteiros. Eu gosto do Rogério Ceni, gosto, claro, torço, vou torcer pelo Rogério Ceni, sim, para que ele tenha sucesso, porque eu acho ele um cara legal. Os Cavaleiros do Apocalipse. Sempre esteve aqui com a gente. Mas é a minha opinião, cara. Acho que tá pegando uma puta de uma bucha. Não, o cara tá importando escalteiro, velho. O cara tá de brincadeira, mano. Acho que deveria fazer o contrário. Né? Ô, Thiago, obrigado pela sua ligação. Abraço. Mano, eu que agradeço, velho. Eu fiquei mó nervoso pra conversar com vocês, É isso, fica calmo. Praticamente você não conversou muito, na verdade. Vocês falaram pra caramba e eu fiquei ouvindo, mas foi bom, mesmo jeito, mas... tá ótimo, cara. Agora me deu remorso. Agora me deu remorso. Vai ficar mais meia hora com a gente agora. Você pode falar mais o que você quiser. E olha que você tá no momento sem parar, hein? Pra mim, foi participar já foi muito importante, foi muito legal aí, velho. Obrigadão mesmo. Ô, Benji, eu posso fazer uma coisa aí que você gosta bastante, velho? Ih, lá vem os abraços, Benjamin. Vai mandar 60 abraços. Agora. Não, 60 não. Você não tava aqui ontem. Você não viu o motoboy ontem. Você não tava aqui ontem, você viu pelo Instagram? Ô, motoboy eu quero... tava da hora ontem, hein, velho? Doidinho. Muito abraço, velho. Eu quero pedir desculpas a todos ontem por não ter vindo e não ter avisado, porque, serei sincero, eu fui sair de casa, eu recebi uma ligação, é uma coisa tão triste de tudo que aconteceu, que eu juro que eu fiquei na minha casa ontem. Eu falei, não posso ir fazer o programa. Então peço desculpa a todos. Imagina, eu sequer avisei. Mas é uma semana difícil. Dura, triste demais. Véio. É complicado, então, essa semana foi pesada, né? Pra todos vocês aí, principalmente. Nós. E não terminou. Mas, velhinha, manda os abraços aí. E se você for parar pra pensar, nem vai terminar tão cedo, né, velho? Infelizmente. Ah, vai demorar um pouco ainda. Mas manda os abraços aí, velho. Sabe que a gente na Fox amanhã tem 6 enterros pra ir. Olha que desgraça. Né? Ah, é tenebroso. Para. Essa é demais, cara. Fala aí, velhinho. Tchau. Oi, então, queria mandar um abraço pro pessoal lá do grupo Carreta Furacão. Olha o grupo da hora, hein? Siga em frente. Olhe para o lado. Se liga. O nosso Carreta Furacão tá ali fora. Não, tá lá dentro. Ah, tá lá dentro. Robertinho. Carreta furacão. O Robertinho, cara, sabe o que ele faz? Ele só põe a roupa do Capitão América. Ele fica sem a... Siga em frente. Olha para o lado. Se liga na batida do batuque do cavacão. Tá lá. Olha ele mexendo o cabelo lá. Ah. Robertinho. Ô, Thiago. O André, a Lilian, Fernando, Dani, Fabrício, Detento. Nossa, William, só gente Príncipe, boa, hein, velho? A Ju, pro Arthurzinho. É. Só gente fina, hein, Matia? Pra minha esposa que gritou aqui. Ah, ó. Morcega, sai pra lá! Peraí, ó. Ele tá mandando abraço pro Detento. Mas Detento, ele é São Paulino, viu? Não, mano? Esse aí ele conheceu numa visita, velho. Foi visitar a mulher dele. Ele é padrinho da minha filha, ele. Que beleza, velho. Ele foi fazer uma visita lá na cadeia, conheceu tá de parabéns, o cara. Pô, padrinho, velho. Valeu, Thiago. Um abraço. Peraí, deixa eu fazer um merchan, mano. Ah, fala, Deus. Tem a da Honda? Tem, mas se você acertar, tem. Consórcio Honda é rápido, fácil e sem juros. Fácil, barato e sem juros. Isso. Boa! É, só Bozano me garante 3 vezes mais proteção e diversão. Ganhou um kit exclusivo do desodorante Extreme. Muito obrigado, viu, gente? Boa noite pra vocês. Valeu, aí, bom, hein, faz um favor, você tem que mandar um e-mail. Ah, meu Deus. Manda a moça aí ficar quieta, por favor. Deu outro berro ali, velho, do cativeiro lá, velho. Ó, você tem que mandar um e-mail pra ba@97fm.com.br. Sem mandar esse e-mail e acertar alguns detalhes com o Bar, senão você não tem como ir. Não vai levar detenta não, né, velho? Tá bom? Vou mandar agora. Não leva obrigadão, detenta viu, não. Velho? Valeu. Um abraço, respeito ao ouvinte, nosso. Valeu. Vamos lá. Mais um ouvinte no momento sem parar. É sem parar porque a gente não para de falar. Sem parar agora funciona com o único adesivo. É mais tecnologia e muito mais praticidade para sua vida. É a pulseira VIP do seu carro. Bora. Ó. Nossa, velho. Já acabou essa fase, velho. Começamos, vamos parar com essa troca de passar a mão na perna de um. Tem passa pelo, a mão na sua vida aí, velho. Passa a mão na perna de um, passa a mão na perna do outro. Eu vou mandar esses pagotes tudo pro inferno. Sombra. Sabe que eu vou botar de ringtone aqui? Prazer, que não tem fim. Por favor. Eu vou botar o robô do Perdidos no Espaço. Boa. Respeita aí o... Tem nome sim, robô. Não, no Brasil é robô, mas lá fora era B9. B9. Você tem que respeitar aqui um pouco mais nome. O samba e o pagode, cara. B9. No Brasil não tinha nome, era eu gosto robô. Dos dois. Era robô. Só. Não, aqui robô. Era robô, é. Robô. Você gostava de Perdidos robô. No Espaço, ou Benja? Lógico. Eu traria o meu amigo robô segunda-feira pra fazer o programa. Você colocou a pilha. Perdidos no Espaço, Terra de Gigantes, Túnel do Tempo. Pô, eu ganhei um robô. Ganhou? Desse tamanho, acende. Ele acende. Eu tenho um pequenininho. Desse tamanho, cara. É legal pra caramba. Um abraço aí pro Marcelo Fonta aí, de Nova York. Muito obrigado pelo presente. Gente boa pra caramba aí, meu. Ô, RG, vou te dar um gato pra você cuidar. Vamos ver quem tá na linha aí, ó. Alô? Mas vai pegar aí, Martin. Deixa aí. Te catar. Deixa aí. Alô? Alô? É? Ah, morreu. O cara não tá aí na linha, velho. Não vai falar nada. Alô? Vamos ver. Alô? Oi, quem fala? Leandro? Leandro do quê? É Leandro Luiz da Silva. Leandro Luiz da Silva. E quantos anos? Nossa, não acredito, velho. Acredita aí, mano. Acredita sim, velho. Acredite se quiser. Como é que é a frase do mano lá? Rima e não desacredita. Pode rir, mas não desacredita, não. Aí. É o mano? Mano Brau me não, copiou. É o mano, velho. É o baixo, sou eu. Ô, mano, eu tento ligar aí desde quando o Corinthians caiu com as novas. Hoje é teu dia de sorte, velho. Deita nesse salame aí. Na cabeça desde lá, velho. E quer mandar um abraço pra alguém, velho? Não, deixa o cara participar. Quero. Não, fala aí. Que sua ligação tá ruim, velho. Vai cair, mano. Mentira. É mentira, pode falar aí, Leandro. O que você quer falar pro mano? Vai, ô prego, quer falar alguma coisa, mandar um abraço pra alguém? Não. Fala logo aí, tem 10 segundos, mano. Não, vai cair pode ligação. Pode falar. O que você guardou até hoje, velho? Pra falar pro mano. Eu guardei, porque eu queria mandar um chuva pra ele, mas eu nunca conseguia, meu. Eu liguei. Então agora é sua chance, manda aquela com vontade. Ele guardou uma linguiça alemã. Ah, juiz! Dentro dele, cara. Mas linguiça alemã? Não seria salsicha alemã? Não, os caras comem aquela linguiça Bock. Um salsichão. Os caras gostam de tudo que é de você porco. Você torce pra quem, amigo? Eu, palmeirense. Calma, tio, calma, não é assim, mano. Qual bairro? Tem um script aqui. Qual que é o teu bairro, velho? Eu moro aqui no Cambuci. Cambuci, mano. Cambuci é nós. Eu morei na Lins de Vasconcelos. Quem mora na Lins? Benjamin morou. Morando ali, perto do Chapa lá, né? Toda hora fala, hein? A Chapa era na Heitor Peixoto. Ainda é. É isso aí. Ainda é. A Chapa, é bom lá, hein? E você trabalha com o quê, velho? Vamos ver se a gente pode explorar de alguma forma. Eu trabalho na Boston Medical Group. Olha aí, RG. Olha aí. RG do céu. A Boston Medical Group. Pra quem não consegue levantar a saroba, mano. O RG não se aguentou e começou a rir. Você tá entendido disso, hein, mano? Os caras fazem propaganda lá, mano. Ou então quem solta muito rápido, né, mano? Os caras, então, os caras que fazem aquelas propagandas lá, aquele tiozão, fazem lá? Assim. Acho que já tentaram aqui fazer aqui. Já. Não, os caras, você vê a propaganda deles na TV, um tiozinho pegando na mão da tiazinha, assim, tipo, mas, não, tudo bem, mas usam muito madeirada, tiozinho. Mas, ô, Leandro, diz aí, é só tiozinho que tem esse problema aí de ereção? Ou os jovens também podem ter? Tem jovenzinho, velho. Tem jovens. Quem usa a substância a meio, né? De doença sexual masculina, e tanto pessoas com mais idade como mais jovens pode ocasionar, e tem muito paciente jovem também. Principalmente os bombadinhos, né? É até pecado, né, cara? Mas, por exemplo, você que tá lá, você trabalha no front ali, vendo a galera que tá chegando ou não? Não, eu trabalho na contabilidade. Ah, então você vai comprar. Não, é verdade. Imagina, Sombra, o cara tá ali, mano. Aí o cara chega assim, ó, preciso passar com o doutor, mano. Benjamin, imagina, eu tô lá no guichê, chega o Benjamin assim. Ó, mano, qual que é esse maluco aí? Não, mas eu acho que deve ter. Ele é um galo ou não sobe mesmo? Essas empresas costumam ter um esquema que mantém a privacidade das pessoas. Não vai expor. É uma sala, ele não fala com o robô. Não, é todo mundo tem a privacidade, cada um recebe uma máscara, olha que... Aí tá lá o cara vestido de Chapolin. Tem um computadorzinho. Cada um com uma máscara diferente, velho. Gente, existe toda uma ética envolvida nisso aí, não é? Cara assim, de peruca, o cara com a peruca, aquele óculos e o nariz, tá ali. Ô, Leandro, carreta furacão. Mas você trabalhar na contabilidade, você tem ideia de valores. Por exemplo, o kit levanta saroba. Tá... custa a carreta furacão entrando lá, velho. O kit básico. São tipo vários assim. Kits. O kit standard. Quanto que é, velho? É assim, o paciente faz uns exames, né? E depois vai pessoas jovens, porque tem uma doença que é a ejaculação precoce, né? Então tem um remédio que retarda a ejaculação. Aí no coelhinho, na ficha vem o G, né? G de galo. G de galo. Ô, Mota, você já sofreu, não que você sofresse de ejaculação precoce, mas, por exemplo, você já pegou algum parceiro que você falou assim, pô, não, queimou largada? Fácil. Já rolou isso? Já. Mesmo, Motinha? É mesmo, Mota? Somente quando você toca em alguns pontos determinados. Ó, Mota, faz pessoa, acupuntura... Véio, parece que tava esperando isso a vida inteira, velho. É deduntura, né, mano? Impressionante, velho. Mota faz deduntura. Acho que a pessoa nem sabia disso. Mas você que tá ouvindo agora o programa, também não se sinta um ET se você tem esse tipo de situação. É, porque é bem comum, extremamente normal. Extremamente normal. Então não se sinta, nossa, os caras são precoces. Os caras vão, e agora? Estão tirando um barato, não. Queimei a largada. É, a gente faz as brincadeiras aqui, mas é extremamente normal, né, mano? Claro. Como já peguei os meia bomba, velho. Não. O que é meia bomba? O Domênico mesmo aqui, lembra que ele o Domênico falou, pô, não terminar de tirar a calça, já tava... o Domênico tirava a calça e ia pro banho, né, velho? Não, é brincadeira, mas... tem pessoas que sofrem disso. Lá com o Bota manda famoso Mela Cueca. Na Bota que a gente resolve. Vou mandar lá uns amigos, velho. Tem uns amigos meus aí que tá precisando. Ai, cara. Pô, e Palmeiras, novo técnico, né? Vai ser o Eduardo Batista. Você gostou? Nossa, olha, preferia o Cuca, né? Mas não é dos piores, não. Acho que com o time que o Palmeiras tem, dá pra pegar forte na Libertadores, né? O Domênico ontem, quando ficou sabendo dessa possibilidade, ele fez aquela cara de, tipo... Eu senti que o Domênico nada a ver. Gostou. Não, você olhou o cardápio, só tinha sorvete de morango, entendeu? Ele esperava o Guardiola, veio... Nós estamos com sorvete de morango no cardápio, velho? Você gosta, né? É Flox. Não, Flox morango, não. Não, gosto, mas o meu predileto de madrugada... Aí é que Flox. Tá. No cardápio de técnicos tem muito sorvete ruim ali. Mas, ô Sombra... Não é que é ruim, é aquele sorvete de sabor meio que você não sabe. Mas, ô Sombra, se coloca no lugar do torcedor palmeirense, cara. Dá uma olhada. O time tem um baita de um elenco com vários caras cascudo. Será que o Eduardo consegue segurar uma bronca dessa e jogar uma Libertadores, Sombra? Ah, Vieira, vou te falar um negócio, cara. Eu tenho um pensamento contrário a esse. São poucos os técnicos consagrados, viáveis e possíveis hoje. Trazer porque... Olha, vou trazer o Levir Cupi porque ele já tem experiência. Na boa, eu prefiro ter um Eduardo Batista do que Levir Cupi. Abel ou Eduardo Batista? O Abel tá no Fluminense. Não, então, foi agora. Mas eu tô dizendo, tava no mercado. Ok, mas me dá mais... Mas foi o comparativo... Mas você entendeu o que eu quis dizer? De repente, porra, mas, o Palmeiras tem um puta time, eu quero ganhar a Libertadores ano que vem. Agora, me dá mais eu vou pro Abel que já ganhou. Mas foi o comparativo... É escasso. Mas Vieira, foi o comparativo que eu fiz ontem. Aí você pega o Oswaldo de Oliveira. Ganhou título, tem experiência, o cacete A4. Chegou no Corinthians saindo. Pô, e aí? Sabe, então, agora, no Brasil é difícil você... Você dá chance, todo mundo pede, olha, precisamos ter renovação, precisamos de técnico novo. Aí você bota o cara lá, mas ninguém segura do cara, velho. É. O cara perde 3 partidas, um abraço, já era. É. Lembra que começou a onda do técnico estrangeiro? É. Aí toda a mídia, não, precisa trazer sim. Internacional e São Paulo, precisamos né? Precisamos parar com essa frescura e precisamos trazer os caras assim. O que que deu? São Paulo trouxe o Balsa, bicampeão de Libertadores. O Osório mas antes foi ainda. Foi por um tequinho que não caiu levou. Na primeira fase. Ah, sim. Não. Ah, verdade. Não levou verdade. Uma vírgula. É. Mais perto do que não levar era cair fora. Cair no na fase de grupo. E tem mais. As pessoas esquecem. O Trujillanos ajudou o São Paulo quando ganhou lá do Strongest. Foi. Que ninguém esperava. E a sacolada que vocês deram nele aqui contou. O, né? Aquele monte de gol do Caleri. O outro que tava lá no Inter. Aí o saiu, Aguirre, Aí, saiu do Inter e foi pra onde? O Atlético. Ah, agora vai. Agora também não vai, foi. Não foi pra lugar nenhum. Que, e aí? O que, que resolveu? Ah, para, então, velho. Sinceramente, eu sinceramente, o que o Domênico chegou agora, né? A gente tá falando de técnico já tô, do... Já tô aqui, mas... É que não, mas que você... Foi tomar um café. Retornou, foi tomar um café. Aí, Domênico, boa noite. Opa, e aí, beleza, velho? Beleza, é nóis. Nós. Mas Dodô. Nós não vivemos uma situação privilegiada de grandes nomes, de técnicos brasileiros. E eu acho que, meu, o Palmeiras viu uma solução aí. Não sei se é a solução, mas viu uma possibilidade. Eu não vejo muita saída, cara. Aí, ó, o Mano colocou, e foi o Mano mesmo, colocou o Luxemburgo aí, velho. O nosso mano aqui abriu a porta pro Luxemburgo. Aí de repente começou. Luxemburgo. Semana, né? Luxemburgo em tudo que é mídia, em tudo que é. Cadê o Luxemburgo? Não sabe? É uma roda presa, né? Cara? Eu sei. Mas ele se queimou, né? Mas aquela entrevista que ele deu lá no Galvão. É, ali ele. Ali foi um rebosteio. É. Eu que ali, trouxe, eu que fiz, eu que aconteci. Se alguém tinha dúvida, pô, e aí, vamos resgatar o Luxo ou não? Naquela entrevista, o cara falou o seguinte, na minha opinião, falou assim, pelo amor de Deus, olha o problema. Ele inventou o futebol, ele inventou todas as táticas. Então, o Luxemburgo, Sombra, se ele tivesse ficado quieto naquele momento, ele possivelmente hoje estaria empregado. Ele tava, mano. Possivelmente ele estaria empregado, porque começou um lobby muito grande, porque o Luxemburgo era um cara aí que todo mundo vai resgatar o passado vitorioso que ele teve, e diante da carência de treinadores de qualidade que nós temos hoje, a galera falou, meu, Luxemburgo, pode ser que volte a ser aquele velho Luxemburgo, etc e tal. Talvez esse tempo tenha feito bem pra ele. Mas aí o cara volta nos programas aí de televisão, começa a falar uma série de absurdos. Chega arrepiando, né, mano? O que o Luxemburgo chegou a falar pra você do Guardiola aquela vez, Benja? Que o Guardiola era só marketing. Ah, então, sabe? Umas declarações como essa, cara... Sabe, acaba sendo tiro no pé, cara. Essa aí é uma e... Um absurdo, né? Foram várias. E assim, colocando de uma maneira que o cara chega lá e fala... Inventei a roda, né? Sou eu, sou o cara. Você entendeu? Porra, mano. Não, aí fica complicado, ainda mais na situação que ele vivia, né? Se baixasse a bola... É, pois é, volta humilde, velho. Tipo assim, podia falar assim, pô, será que não precisava fazer uma renovação? Sim. Uma autoavaliação? Então, você vê, fala assim, autocrítica, não, né? Tudo que tá aí eu que inventei. Então, você vê como o ego da pessoa não tem jeito. Tem cara que tem o... Sabe? Não baixa, velho. Mas muita coisa foi entendeu? Ele mesmo. Mas não precisa falar, né, Benja? Tudo bem. Não, isso todo mundo sabe, Benja. Não, mas peraí. Tem que ser justo também com o Vanderlei. O Vanderlei, quando falava de projeto... Todo mundo tirava sarro dele. Projeto. Quando ele falava, tem que fazer planejamento, todo mundo tirava sarro dele. Quando fazia os staffs dele lá com... Precisa ter nutricionista, preparador físico, precisa disso, media training. Todo mundo tirava sal disso. Ele não inventou nutricionismo no futebol. No futebol brasileiro, quem criou muita coisa foi o Vanderlei. E o media training? Muita coisa foi o Vanderlei. Hoje você vê um treinador falar, não, olha, precisa ter planejamento, precisa ter projeto. Aí ninguém fala nada. Quando o Vanderlei falava... Todo mundo também tirava sarro. Não, tudo bem, Benja, não se discute. Ele inventou, não se discute a capacidade do Vanderlei, mas ele também criou em cima dessa situação aquela questão de ter um staff que, porra, não era fácil, velho. Os clubes, tinha um cara até para amarrar o tênis dele, né? Os clubes não tinham, ele trazia. É que nem ele fala também. É que quando o Vanderlei fala aquelas coisas bombásticas, óbvio, ela tem muito mais peso do que as outras. Ele fala, os caras falam, pô, hoje você vai ter que levar meu staff. Hoje os clubes têm. Antes não tinha. Hoje tá tudo. Será? Os clubes já faz tempo que tem os seus. Faz tempo que o Vanderlei não leva staff pra lugar nenhum. Porque baixou a bolinha. É, mas nem dá mais. Não, mas porque não precisa mais. Hoje você chega no São Paulo. Porque caiu a máscara. Não, você chega no Vasco, você chega no Flamengo, no São Paulo, no Corinthians, no Palmeiras, qualquer clube hoje, tem tudo. Mas até 2014 ele levou todo mundo. Tem tudo. Cara. Mas, ô Benja, desculpa. Não levava aqueles staff, aquelas loucuras. Grande, não? Benjamin, mas eu acho que aí a história é invertida. Não é que porque os clubes têm. Se ele continuasse sendo técnico vencedor e chegasse lá na mesa do Palmeiras, do Corinthians e do São Paulo e do Santos, falasse assim, eu quero trazer esse e esse. Porque ele, como sendo vencedor... Leva. Porque ele parou de ganhar. Dá 10 anos, não ganha nada. Então, assim, voltando lá atrás, mesmo que os clubes tivessem os seus profissionais... Leva. Se ele chegar lá e falasse, mas você quer o meu projeto vencedor que ganha tudo... tem que trazer o Melo, tem que trazer... Leva, lógico. E o clube compra. Só que aí, o projeto começou a virar piada, porque o projeto não ganha mais nada. É. Aí o projeto vai pra Inter, o projeto vai pra Grêmio. E aí quando sai... Inter não lembra, mas vai pra Grêmio. Foi pra Grêmio, Atlético. Atlético, China. Outro dia eu falei pra ele que se eu fosse ele... Não ganha, como que você vai enfiar tudo? O Vanderlei tinha que dirigir... Com o time na mão, hein? Sabe que time o Vanderlei tinha que dirigir? Que veio o Sport. Por quê? Porque o Vanderlei hoje não vai pegar um time grande de São Paulo, nem um time grande do Rio, e nem do Sul e nem de Minas. E lá não vai precisar chegar com o staff. Todos esses times ele já trabalhou. O único lugar que o Luxemburgo ainda não trabalhou no Brasil é no Norte e no Nordeste. Pega um clube que nem o Sport, que tá estruturado, vai lá, pô. Aí é que tá. Se ele quer voltar a mostrar que ainda é bom... Tem que fazer um baita trabalho nesses caras. Vai lá aí no Sport, ganha o campeonato pernambucano, entra no brasileiro e mete um Sport ali top 6. Você fala, porra, o Luxemburgo, ó, tá vendo? Porque conhecer ele conhece, né? Isso é fato. É. Só que ficou obsoleto, cara. Não, mas é isso que a gente discute. Entendeu? Leandro! Oi! Grande abraço pra você, obrigado pela audiência. Abraço, obrigado vocês aí, sempre ouço vocês, tô muito contente de falar com vocês, abraço pros palmeirenses, pros corintianos, pro São Paulino. Valeu! Deixar aqui meus sentimentos aí pra todo mundo aí de Chapecó. A gente tá orando bastante. Amém. E pedir pra Deus confortar o coração deles aí. Tá bom? É isso aí, velho. Tá bom, meu amigo. E obrigado. Por falar em confortar o coração, não sei se vocês viram a entrevista do pai, daquele do Felipe Machado, do jogador da Chapecoense hoje. Sensacional. O seu Osmar Machado. Não vi. Pô. Mandou um recadinho pro presidente. Não, recadinho ele mandou pra todo mundo. Falou que o piloto era um lixo de gente. No momento que o cara perde um filho, da forma que foi, e o cara dá uma entrevista daquela, pô, você tem que... Pô, primeiro que ele falou... Eu não sabia, o Felipe Machado jogou 10 anos no Inter. E vai ser... Categoria de base. E vai ser velado no Grêmio. Porque o Inter não se manifestou pra oferecer... Nós falamos isso. Isso. Quer dizer, mais uma, né? Com chave de ouro. Chave de ouro. Depois de falar do Temer, o que ele falou? Foi, pô, o presidente vem aqui no aeroporto. Ele acha que nós vamos sair, largar nossos filhos aqui pra ir tirar foto com ele lá? Pô, se ele quer homenagear alguém, é ele que tem que sair do aeroporto. E se tem medo de vaia, não vai encher o saco. Agora ele acha que eu vou largar meu filho aqui pra ir lá tirar foto com ele pra ele usar depois em campanha política. E o da mãe? Você viu a entrevista da mãe? A da mãe do goleiro? A da mãe do Danilo. Nossa. Sensacional. Que o repórter da Sport TV, ela falou, pode fazer uma pergunta? Ela consolando. Como é que você se sente perdendo tantos amigos da imprensa? Você viu, mano? Uma mulher dessa. Eu vi só foto, eu não cheguei a ver a matéria. Você tem que ver, viu, mano? Começou a chorar, ela falou, deixa eu te dar um abraço. E ela consolou... Você tem que ver, mano. Consolou o repórter. O cara tá mal. Também. Ela foi muito grande, cara. Leandro, desculpa, só repassando essa história também, eu vou te falar uma coisa. Eu sei que vai ter investigação 4. Mas lê isso que eu li agora, que vocês talvez já tenham falado. Empresa aérea da tragédia culpa órgão boliviano por pane seca. É. Peraí. Nossa senhora, velho. Peraí. Não dá, né? Isso aí, eu vou te falar uma coisa, cara. Os caras querendo tirar o da reta. É, não dá, não. Mas não vai tirar da reta. O mundo tem que processar vocês. Mas, ô Sombra, sabe por que não adianta? Infelizmente, esse lixo dessa empresa boliviana. Não teve nenhum cair morto, essa porra aí. O cara que era dono da empresa, ele pilotava o avião. E a empresa só tinha como patrimônio a própria aeronave que se espatifou. Infelizmente, era um avião, mano? É, só um avião. Tinha mais um, né? Não, acho que só tem esse avião aí. E digo mais, Domênico Gato, ele fez o seguro pior que tinha, tá certo? O mais barato em caso de acidente. E a seguradora já disse que não cobriria, talvez, os gastos aí com os possíveis ressarcimentos, justamente pelo fato aí da negligência do piloto, porque isso daí não é uma falha técnica, teoricamente, da aeronave. Falha do piloto. Não é uma falha mecânica falha da aeronave. Falha humana, né? É uma falha humana por negligência, porque ele foi ganancioso e foi um escroto de não ter colocado aí, talvez, aí uma parada dentro do caminho para ele poder reabastecer o avião. Isso mais ou menos, Sombra, significa, isso está fazendo parte aí já da orientação jurídica que a família deve estar recebendo, tá? E aí o que faz? Como ele deve ter, a pessoa física deve ter patrimônio, deve ter grana, a família deve ter grana, deve ter patrimônio, e a jurídica não? Então isso é uma maneira já de começar a querer reservar. De tirar da reta. Isso a minha digníssima falou que iria acontecer. Ter essa armação para já começar, entendeu? A pessoa jurídica aí chega e fala, ó, eu tenho isso aqui. Tá vendo? É. Como pessoa jurídica, a minha empresa tem R$1.000, vai. Então é isso que vocês vão botar aí. RG, li hoje também que o plano de voo que foi colocado para a ANAC boliviana era um, e para a ANAC colombiana dizia que o avião ia sair de Cubija, que era perto. É mole, cara. Os caras emitem dois planos de voo, é isso? É mole, né? Isso aí é falcatrua, tá na cara que é. Não, mas essa empresa é a própria falcatrua. Mas é que tá assombrado. Então isso eles precisam cruzar dados, cara. Eles precisam ver aí, tipo, um plano de voo quando apresentado para um país. E a pessoa tem que fazer uma conferência com o plano de voo que vai para outro país. Eu não entendo porra nenhuma de lei, mas cada família tem que entrar contra um processo contra o governo boliviano. Também acho. Que não poderia ter deixado essa merda desse avião ter saído do chão. Esse tem que responder. E você quer saber, Sombra? A única pessoa... Que o Evo Morales vá catar dinheiro no inferno pra pagar. Mas aí que tá, Sombra. A única pessoa, teoricamente, responsável, tá certo? Responsável não é pelo acidente, mas responsável com uma atitude sensata naquele momento, foi aquela menina lá que alertou o imbecil do piloto que ele tinha uma autonomia igual à hora de voo dele. Falou, você tá louco. Sim. Falou, se você tiver qualquer tipo de 4 horas e 22 minutos. Você não consegue fazer nada. Ele falou, eu vou mais rápido, pode ter certeza. Ela foi afastada, Sombra. Foi afastada das funções. Mas o papel dela também não era de levar à frente e alertar as autoridades? Então, mas ela alertar fez quem? Isso. Ela deve ter feito. Ela fez um relatório. Não sei, viu, mano? Porque eles estão... Fazer relatório é uma coisa. Mandar ligar... Olha, se liga no aeroporto, vai sair de Santa Cruz de la Sierra, um débil mental vai levantar agora, chama a polícia pra prender. E eles não estão sabendo responder se ela tinha ou não autoridade pra não permitir que acontecesse o voo, entendeu? Vai cair em cima dela. Então, precisa tomar cuidado em todas essas armações agora. Ela chamou a atenção, depois falou, eu avisei, etc e tal, ok. Mas quais outras atitudes ela tomou pra evitar, porque é o seguinte... Alguém tinha que impedir. Mas às vezes, Sombra, ela é uma subordinada. Ela chega e fala pro superior dela, não sei também a situação, qual que era o cargo dela, etc e tal. Mas se ela fez essa análise e constatou isso num relatório, inclusive discutindo com tal do despachante lá, responsável pelo voo lá, ou por intermédio do piloto, ele tá fazendo essa ponte e a comunicação entre eles, o piloto falou, não, pode ficar sossegada que eu vou mais rápido que isso. Mas, mano... E vai dar tempo de sobra. Mas querendo ou não, Sombra, ela alertou. Agora, se houve talvez uma negligência por parte dos bolivianos, essa negligência pode ter sido cometida pelo chefe. De acordo com a própria legislação boliviana lá, da ANAC deles, o que o cara fez é ilegal. Claro que é. Ela sabia que ele tava fazendo algo ilegal. Se cabia ela alertar as autoridades para impedir aquele voo, Alô? Ela também, ela é cúmplice de assassinato. Sim. Se ela foi, se ela foi a última pessoa... Não, porque aí que tá. Precisava ver se ela reportou esse tipo de problema aí pra um superior e esse superior não repassou pra alguém. Agora, se ela foi a última ponte que caberia a ela, talvez, cancelar o voo... E ela não fez nada, ela só orientou, aí cabe a ela também responder por uma coautoria de um contrato. Isso você tá falando da autonomia, desculpa, RG, só comentando, é que ela tinha tempo de voo, 4 horas e 22 minutos. Combustível pra voo, ele tinha 4 horas e 22 minutos de combustível. Isso tava no plano de voo. Então, assim, foi dito pelas pessoas que recebiam o avião depois que pousava... que foram inúmeras vezes que o avião chegava com menos de um quarto. Ele já fazia isso. E, ó, ele fazia isso aí, ó. É, era habitual ele há muito fazer tempo, isso, mano. E uma hora a coisa ia estourar, cara. Ele não deu outra. Um escroto, mano. Precisa ver quem foi o filho da mãe que aprovou a porra do voo. É, é isso agora, aí. E tem que morrer na cadeia. Agora que eles vão fazer país, que eles vão tentar sair, tirar da reta, mas você não tem a dúvida. Que... O governo brasileiro aí... Que fica até as 4 horas da manhã no... É, 5. Chega lá. Ô, Zé Serra. É. Tem que ir lá na Bolívia, lá, ver quem fez a merda lá. É, porque até agora também ninguém tá se manifestando, né? Na madruga, já que a gente descobriu que eles gostam de trabalhar de madrugada, né, RG? Que não precisa de presidente lá em velório. Não. Precisa é tomar atitude lá pra ver o que, que essa porcaria de Sanac boliviana fez. É, pois é, ô Temer, ao invés de ir pra lá, você já vai, né, já vai ajeitando os pauzinhos e vendo como é que é pra cobrar desses caras aí, velho. E botar todo mundo em cana quem tem que ser. Não. É isso. Não é o governo que tem que cobrar. O governo tem que dar toda assistência jurídica para que todas as famílias envolvidas recebam indenização, que não traz vida de volta, então, é óbvio. Nunca. Mas os caras, as famílias todas, continuam com seus compromissos. E tem criança que pequena adoidada aí nesse meio. Tem que ter, pelo menos, o recebimento de indenização que garanta a vida dessas pessoas aí. É isso aí. Tem que ter envolvimento de todo mundo, sim. Itamaraty, presidente, o cacete a quatro. Ô, Leandro. Olha só, fiquei bravo, né? Um abraço. Deu uma sombra, só falar aí da Bozani. Fala aí, velho. Pode? Liga. Como que é, mano? Ajuda aí. Ué, pô, você queria falar aí, agora eu pergunto como que é. Não vai te dar um help hoje, velho. 10 anos no ar falando, hein? Ó, só Bozani me garante 3 vezes. Só Bozani me garante 3 vezes um barbear fenomenal. Não, não. Mais não. Proteção. Mais proteção? E? Edi? Ver? Aí não dá, hein? Diversão. Puta merda. Rapaz. Só Bozano me garante 3 vezes mais proteção e diversão. Boa, garoto. Foi no trânsito. Você parecia agora uma Brasília velha, mano. Rapaz, você levou um kit top exclusivo do desodorante Extreme. Muito velha. Mas o cara esperou 10 anos pra mandar um chupa pra você. Essa Brasília não tinha o assoalho, velho. Ele tava esperando pra te mandar um chupa, mano. Valeu, amigão. Eu queria mandar só um abraço pra minha namorada Andréia, pra minha mãe, pros meus pais aí, pra todo mundo aí da RG, hoje é sexta-feira aí. Um abraço aí, velhinho. Boa sorte. Valeu, cara. Obrigado. Obrigado. Vamos lá, terceiro ouvinte no momento Sem Parar. O Sem Parar agora funciona com um único adesivo. É mais tecnologia e muito mais praticidade pra sua vida. É a pulseira VIP do seu carro. Mas o Vieira patinando desse jeito, não sei não. Não vai, né? Não vai, né? Não sei não. Tu é Soweto, mano. Olha lá, o Belo. Soweto. Essa época o Belo ainda tinha a boca de alligator, né, mano? Boca de alligator? Lembra, o Belo, ele tinha dente até no céu da boca, cara. Ele mastigou uma granada, mano. É o alien. Nossa, o Belo, ele passava que... fio dental embaixo da língua. Tem cara que tem mais dente do que boca. Tá aí, alô? Um assim, né, do alien. Alô? Quem fala? Embaixo da língua. É Sérgio. Ô, Sérgio, tudo Sérgio. Bom? Sérgio. Oi, tudo jóia, Domenico? É um Sérgio do quê? Sérgio. É Sérgio Sambo Barizão. Sambo. Sim, Barizão. Sambo. E quantos anos você tem? 36. RG, 3.6 hoje. Parabéns pra ele. Por quê? Por quê? Parabéns. Comemorando o centenário hoje. Que centenário? Sim, RG. 100 anos do Sambo. Meu Deus do céu. E Sambo, é uma arte marcial, né, mano? Sim. E tem um grupo que chama Sambo. O grupo Sambo. Tem um grupo que chama Sambo, exatamente. Sambo, é verdade. Eles regravaram o Iron Maiden agora. Eles fazem tudo em Sambo. O Benjamin adora. Fear of the Dark. Sério? Fear of the Dark. Esse Sambo você conhece? Ritmo de pagode, velho. Eles pegam todas as músicas conhecidas, Black Eyed Peas e não sei o quê. Ó, eu vou dar uma palhinha pra vocês. Eu vou dar uma palhinha pra vocês. É assim, ó. Sambo. O dois e já. Sambo. Fear of the dark, fear of the dark. Everybody with me. Get off the dark. A cara olha, do velho. Benjamin tem o disco do Sambô, velho. Olha esse. O que você acha do Sambô, Benjamin? Nota de 0 a 10. Lembra, paz e amor. Não, zero não, uma palavra. Não, uma você conhece? Não. Olha. Uma palavra não dá, você conhece. Amor. Sem ignorância, sem ignorância. Já ouviu? Acho uma atrocidade. Num país sério, os caras deles não podiam fazer o que eles fazem. Olha! Oh, olha, vocês me perguntaram, não tô xingando ninguém. Olha, olha, The Doors, Stones. Eles fazem o Led Zeppelin, Satisfaction em samba. Gente, é uma coisa. Satisfaction. É verdade, Satisfaction em samba. É uma. Põe aí no YouTube, Samba. É uma Sambô Satisfaction. Põe aí que você vai ver. É uma coisa. É verdade. Chorando com a cara do Bingo. Olha, juro por Deus. Não, não é. É sem dúvida alguma uma das piores. Mas você já ouviu ele cantando a música do Iron? Não. Nem não quero. Ah, já. Será que tem? Olha, o que eu já ouvi. Do Iron eu não sei. Não olha, deve. O Jim Morrison no túmulo deve estar se remoendo. É uma coisa horrorosa. Devia ter uma lei que proibisse isso. Coloca aí, Sambô, Sambô Satisfaction. É um atentado à música, ao rock. Você precisa se desprender desses preconceitos, Benja. Porque, por exemplo, houve um encontro aí entre o Zé Ramalho e o Sepultura e ficou legal. Você ouviu? Ouvi. Foi legal pra cacete. Então, aí que tá. São Sim. dois gêneros que não se combinam, mas não, quando não. colocados não, juntos, não. Mas o fizeram uma Sepultura uma acabou legal. Com a música do Zé Ramalho, e o Zé Ramalho com a do Sepultura. Esses caras acabaram. Não, mas ouve, ó, ouve, por exemplo. Olha lá, olha lá, ouve. Peraí, vamos ouvir aí. Sem preconceito, ouve, Só esse começo de horrível. Ó. É, essa é a pandeiro, velho. Olha lá. Satisfaction, tô falando pra você. Peraí, vamos ouvir. Cara do peito, olha. Olha lá. Nossa. Ai, o peito tem um infarto. Aí pensa você no carro, velho. Os caras talo. São de sucesso, velho. Tô falando você. Os caras são eles fazem sucesso. Ele saiu, esse vocalista aí saiu. Saiu? Mick Jagger. Tá em carreira de solo agora. Agora entrou outro. Ô, Mick Jagger, desculpa. Kate Richards, desculpa. Ah, tem outro sucesso aí, mas... Ron Wood, desculpa. Charlie Watts, perdão. Brian Jones, que faleceu. Não ouça. Não, ah, hey. Nossa. Mas você consegue ver nada de bom nisso, Benja? Nada. Não consigo, que eu não entendi. Por exemplo, o instrumental, qualidade, tô vendo aí que tem metais. Não é possível que você não veja. Sério, eu não tô brincando, eu acho isso um crime. Eles vão tocando o bar mitzvah do Jimmy. Eu acho isso um atentado. Nada contra o cara tocar o samba. Samba, quem gosta, toca o samba. Mas não faz isso com clássicos do rock and roll. Isso é uma vergonha, um absurdo. Benja, uma desgraça. Mas, por exemplo, vamos supor que amanhã... Seu filhote, Sami, chega lá pra universidade, você sabe que aí troca ideias, aqueles grupinhos, sei lá, fala assim, vamos montar um sambinha aqui, Sami e o seu samba. Amigo, e o cara vende aí milhões de cópias digitais. O que meu filho quiser fazer da vida é um problema dele, ele tem todo direito. Agora, se eu perguntar pra mim se eu gosto disso, mas se o Sami fizesse isso, ia falar o quê pro teu filho? Você quer que eu fale o quê? O filho é filho, ele faz o que ele quiser. Vai essa parte, ó. Olha, me deu saudade agora das minhas aulas de química. Olha, eu posso falar um negócio de física. Sobre, eu posso falar um negócio dele. Quem não entrou no estúdio ao vivo agora pra ver a cara do Benjamin é uma coisa sensacional, velho. Ele acusou o golpe de um jeito que ele não consegue nem... Ele não tem nem o que falar, mano. Verdade. A cara dele... Juro, não, essa sai, parte, ó. Na hora dele. E eu vou te falar, eu fico, palavra de honra, eu fico constrangido de ouvir. Por ele. Agora que eu não tenho nada a ver com isso. Mas é constrangedor. É VPO. É VPO, vergonha pelos outros. E tem os caras que pagam pra ir ver isso. É pior ainda. Ó, o Otávio Piz, ele tem até aqui um negocinho do Iron Man aqui, o Ed. Dele, Otávio Cofins. Ele falou o seguinte, Benja. Falou, pô, adoro heavy metal e adorei o sambô. Vou no show hoje. Ah lá, vai no samba do... No... E o cara... Ai, velho, sensacional. O cara que gosta de Iron Maiden, fala que gosta disso. Pô, Domênico, volta pro curso do Rio. Volta pro curso do Rio, porque tá difícil, hein? Alô? Alô? Ô, velhinho. Já pegamos o nome, não? Ou não foi? Sérgio. Depois de tudo isso... É o Sérgio. O Sérgio. Já falou a idade também? Já também. E o bairro, já falou? É Vila Industrial. Vila Industrial. Santo André? Vila Industrial. Oh, é, tem a Santo André, tem ali na Zona Leste. Começa é no Zona Leste. Zona Leste. É, divisa Zona com Leste. Santo André. Ah, é, divisa então, com Santo André. Ah, acertou. Não fala logo, acertou, não fica aí. Acertou. Meu, os caras fizeram Hotel California. Tem Hotel California, é um clássico. Pior que é, velho. Já que a pouco, mas vamos. Você vai colocar agora? Vamos com o nosso Se for colocar agora, me avisa que eu trouxe meu fricô. Eu preciso ir. Não, já volto. Não, os caras ouvem a gente. Não, não tenho nada contra eles. Na pessoa física, não. A pessoa física não tenho nada contra. Agora, pegar essas versões clássicas do Rock and Roll e fazer isso, eu tenho tudo contra. Ah, é precisar de Nirvana. Qual que é o time aí, brother? Verdão, Domingo. Verdão, é nóis. Você. É nóis, campeão. É Verdão, é campeão. Tem conversa, não. Agora é, né, Dudu? Agora você não tá calma. Já falei já. Agora é. Já falei semana passada. Uma boa notícia. Segunda-feira, o senhor não veio, eu fiz uma festa aqui, não sei se o senhor sabe. Agora, lógico que é. Fala aí. Eu deveria ter feito a festa já um mês antes. Não, não. Não pode fazer festa. Não, que pipoqueiro, Cato. Ô, Domingo. Fala aí. Pera aí, ô, Botinha. Pera aí. Só um minuto, bota. Aqui, vai. Alô, oi. Ô, Domênico, uma boa notícia pro palmeirense, pode ser. Não tá nada certo. Diz que o Fluminense quer o Barrios. O Fluminense quer o Barrios? É. E o Palmeiras, uma das coisas que a... parece que a... Eles não têm dinheiro, não. Vai ter dinheiro pra pagar o salário dele? Ah, sei lá. O Palmeiras vai dar metade. Quem quer o Barrios? O Fluminense. Nossa. É, manda lá, né? Porque o Palmeiras tá atrás do Prato, né? Não, mas ô Motinha, com relação ao Fluminense, já surgido até um boato aí de que o Palmeiras poderia estar indo atrás do Scarpa também, cara. O Gustavo Scarpa aí, o meia do Fluminense. Pode ser, né? Uma troca, será? Não, troca não. Imagina, o Scarpa tem valor alto de mercado lá fora. Barrios também. Ah, não tem. Não dá pra comparar o valor de mercado do Barrios com o Scarpa. Você é louco. Agora é campeão brasileiro, filhão. Você é louco, filhão. Você é louco. Tá de brincadeira. Não, Scarpa... Ele é bom, né, mano? É um jogador que é assediado até pelo mercado europeu. Mas o Palmeiras só atrai dele, cara. Diferente do Prato. Porque o Prato, Domênico, por mais que ele tenha feito um bom contrato brasileiro... Baixa o seu volume, amigo. Mas o Lucas Prato é um jogador aí que já tem uma certa idade, cara. Diferente do Gustavo Scarpa. O Gustavo Scarpa é um cara que é jovem. O Barrios não lembra a idade dele. Bom, enfim. Não, mas o Prato, o Prato já tem o quê? Uns 20 e tantos anos. O Prato não é novinho, não. O Prato do Atlético. Do Atlético. É. Você queria ver o Prato... Ah, sim, com certeza, Dudu. O Prato é bem melhor do que o Barrios, né? Bem melhor, né? Hoje, acho que talvez melhor. Seja o jogador, o atacante do momento, né? Sim, o número 9, eu comparo assim, lógico, não pela idade, mas de finalização, no momento atual, é o melhor, bem melhor do que o Gabriel Jesus. De finalização? Finalização, sim. É, é difícil falar, porque o Gabriel é novo ainda, ele vai crescer muito mais, né? Assim, tanto no, como no jogador, momento... como finalizador, acho que ele vai crescer bastante. Agora, perfeito, ao longo da carreira, que o Prato, tem espaço pra crescer, né? O Prato é um jogador já formado, já tá pronto, né, pro futebol. E nesse momento que a gente vai disputar uma Libertadores, é legal ter um jogador, pô, legal. É sensacional se conseguisse trazer o Prato mesmo, né? Mas eu acho que hoje, Domênico, eu não tô falando no futuro, tá na cara que pelo futuro... Se tivesse que contratar um dos dois, eu contrataria aí o Gabriel Jesus. Não, mas eu hoje, analisando o Gabriel. Hoje, pra jogar daqui a meia hora, pra escolher o 9 do teu time, se tem lá o Gabriel Jesus e o Lucas Prato, na boa, eu escolho o Lucas Prato. Pra fazer a função de centroavante, por mais que o Gabriel Jesus tenha mérito, não tô falando que o Gabriel Jesus é uma porcaria, que você falou. Mas o Prato hoje, eu acho que é um jogador mais pronto, ele é mais tarimbado, é mais experiente do que o Gabriel Jesus. Ele já tá totalmente preparado, né? Um cara já pronto, né, mano? Eu acho que o Palmeiras não perderia nada não, cara. Eu acho também. Se trocasse de fato mesmo aí. O Gabriel Jesus, que já se apresentou no Manchester, volta acho que pro Palmeiras pra jogar essa última partida contra o Vitória, mas não, já é um cara joga, que tá... Joga. Que nem joga. Ele estaria voltando pro Brasil aí pra fazer essa última partida. Ele vai voltar no domingo. É. E jogaria essa última partida com a camisa do Palmeiras, mas... É, hoje, Domênico, se tivesse a opção de escolha mesmo entre Prato e Gabriel Jesus, eu escolheria o Lucas Prato. Deixa eu fazer uma pergunta pra você, meu velho. Tem boa parte da torcida do Palmeiras? Uma parte, não vou dizer o tamanho dessa parte. Não, é, não vou dizer que seja metade, a minoria, a maioria, mas tem uma parte da torcida do Palmeiras que gostaria que o Palmeiras vencesse o jogo do Vitória para retribuir aquela queda do Palmeiras. Eu, na minha opinião, todo mundo já sabe, já falei, acho que não tem mais nada a ver, faz muito tempo atrás. O Vitória já caiu com o Santos. Quando o Palmeiras estava para cair, o Santos acabou fazendo a vitória. E o Palmeiras ficou e eles caíram. Enfim, depois de tudo que aconteceu com esse negócio do Inter, eu não sei. Eu gostaria muito de ver que o Inter na segunda divisão. Eu queria saber a tua opinião. Então, perfeito, concordo também, Dudu. Já faz muito tempo, foi em 2002, né, Vitória, 14 anos, isso aí. E o que o Inter está fazendo hoje, né, não tendo sentimento nenhum aí dos familiares dos envolvidos no acidente, e, enfim, tá atraindo a ira de todos, e eu sou um deles, e eu apoio, sim, que o Palmeiras deve entrar sem responsabilidade nenhuma, com o Rafael no ataque, o pessoal que não vinha jogando. Eu vou dizer pra você, eu colocaria o time em reserva. Isso aí, perfeito. E vou além, cara. O empate é bom pros dois. Uma que o Palmeiras sai com empate, não perde o jogo. O Vitória também escapa da segunda divisão. E deixa a bucha pro Sport resolver lá. Deixa eu perguntar uma coisa pra vocês. Vocês acreditam que o rebaixamento do Inter, aqui, por exemplo, por nós, pode ser tão comemorado quanto, por exemplo, por São Paulinos e Palmeiras, pode, quando caiu o Corinthians? Pode. Ou... Você acha que vai ter uma... Pode, Soma, porque certeza, eles pegaram um rótulo de um time meio eles conseguiram, que asqueroso e eles nojento. Eles conseguiram. Coisa que o RG falou no comecinho do programa, é um rótulo que era do Fluminense, está passando pro Inter. É que muita gente não acompanha. É claro que tomou uma proporção enorme, ficou âmbito nacional, mas muita gente não acompanha. O time deles, falando que não tinha condições emocionais de jogar... Só que num outro dia de manhã, eles jogaram o Campeonato Gaúcho Sub-20 e fizeram a final com o Lajeadense. E foram campeões. Então, quer dizer, só os profissionais não têm condições de jogar. Os juniores têm, que era uma final. É, mas aí se não bastasse, Vieira, não é só isso, né? Eles você conseguiram. Pega o presidente falando que quer que tenha jogo nesse final de semana já. É. E que tem que ter a última rodada. O presidente fala uma coisa, o jogador fala que não quer que tenha. É. Ah, velho. Sérgio. Aí, muito obrigado pela sua participação aqui no Momento Sem Parar do Estádio 97. Pode, por favor. Vamos lá. Consórcio Honda. É fácil, barato e sem juros. Boa. Você vai dia 12, segunda-feira que vem, assistir o Estádio 97 lá no Banco Honda Hall. Cara, vai ser um programaço muito legal. Você manda seu e-mail para o bar@97fm.com.br. Legal, e só Bozano me oferece 3 vezes mais proteção e diversão. Boa, ganha um kit legal. Top do desodorante Extreme também, tá bom? Valeu, legal, cara, perfeito, obrigado, galera. Viu? Obrigado. Valeu. Nada, até mais, tchau, tchau. Já notou como às vezes basta um adesivo para começar uma revolução? Por exemplo, vejam que representou o Paz e Amor para a liberdade de uma geração, ou No Stress, que certamente deixou muita gente mais tranquila, e a bolinha amarela e sorridente do Smile fez muita gente sorrir por aí. Pois é, pessoal, agora quem está revolucionando é o Sem Parar, que agora funciona com um único adesivo. Se você já tem o Sem Parar, troque já aquelas caixinhas que estão no seu carro por esse adesivo moderno, que vai deixar o seu carro ainda mais bonito, com a praticidade e comodidade que você já conhece. Se você ainda não tem, opa, tá esperando o que para fazer o seu? Procure já uma das lojas Sem Parar, troque ou adquira o seu Sem Parar, acesse semparar.com.br ou abaixe o aplicativo e encontre a loja mais próxima de você. Sem Parar, sua vida no seu tempo. Fala da Honda, Narigudu. Olha só, amigões, o ano tá acabando e 2017 já tá logo aí. E provavelmente você já fez aqueles seus planos pro próximo ano, certo? Só que tal dessa vez você fazer planos que realmente você vai conseguir realizar? Por exemplo, como comprar uma Honda nova. É isso mesmo. Com o consórcio Honda, você realiza a compra ou a troca de sua motocicleta de uma forma programada e com parcelas que cabem no seu bolso. E o jeito mais fácil e barato de realizar esse seu plano é o melhor de tudo. Sabe o quê? Você não paga juros. É o melhor de tudo. Vou repetir, olha que frase bonita. Você não paga juros. E olha só, Que moleza! Com parcelas a partir de R$ 104,00 mensais, você realiza seu sonho de ter uma moto Honda. E o melhor de tudo, você não paga juros. É isso mesmo. Então não perca tempo. Vai agora, vai amanhã, vai depois de amanhã, vai semana que vem, mas não deixe de ir a uma concessionária Honda. Faça o seu consórcio e comece 2017 realizando o seu plano. E não se esqueça, hein? O ouvinte do Estado 97 que ligar aqui durante o Estado 97 fala a seguinte frase: consórcio Honda é fácil, barato e sem juros. Conquista um par de ingressos para participar do Estádio 97 ao vivo lá no Banco Honda Hall no próximo dia 12 de dezembro, com tudo incluso: entrada, comida, bebida, e você ainda vai ganhar um lindo kit da torcida Consórcio Honda. Se liga, é só ligar aqui no Estádio 97 e falar: consórcio Honda é fácil, é barato e sem juros. É Honda! É isso aí, Estádio 97 também tem oferecimento de HDI Seguros. É de bate-pronto, consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Nissan, faça um test drive, porque quem testa compra Nissan. Extra! Você merece torcida reunida, Brahma gelada e muita economia. Você merece Extra Gol. Também oferecimento do consórcio Honda. Quem ligar aqui e falar consórcio Honda é fácil, barato, sem juros, ganha um par de ingressos para assistir o Estádio 97, dia 12, no Banco Honda Hall. Tá bom? Tem mensagens aqui através do nosso WhatsApp. Que emoção, hein? Escutando o Estádio desde 2000, 2001. E agora um mês inteiro aí tocando samba e pagode. Nunca pensei que ia ver esse momento mágico. Tá muito bom aí. Um abraço pra vocês. O cara tá feliz, velho. O cara tá feliz. Programa Show de Bola, Domênico. Entrei lá no site lá do Clube da Voz. Show de bola ver você lá. Excelente profissional aí. Um abraço a todos aí. Sombra, RG, Mota, todos. Um abraço. E puseram a fotinho dele. Falou, fera. De todos os outros. E você viu que tá tendo um abaixo assinado. Não, mentira, mentira. De falar que vão mudar o Clube da Voz pro Clube do Domênico. Clube do Domênico. Que é o Clube da Voz. Tem o Clube do Mickey. Por que não pode ter o Clube do Domênico? Ah, nada disso. O Domênico é o Mickey da Voz. Nada disso. Vou tirar uma foto do Domênico com as orelhinhas assim. Vocês gostam de brincar, mas ontem foi um momento muito especial. Juro por Deus, cara. Eu nunca pensei que fosse chegar um momento desse aí. É nossa, mesmo, Dodô? Juro por Deus. É, tá no Olimpo da Voz. O que aconteceu? É. Canonizaram o Domênico no Clube da Voz. Não, não. Que canonizar? Você tá maluco? Mas você passa por um corredor polonês? Não, como que é? Nada disso. Não, é, depois te conto. É um negócio muito legal. É igual, cara, a academia, velho. É. Pô. Tem, é muito tem louco, toda muito uma louco. Cerimônia. Não, eles fazem um. Um ritual, né, Domênico? Não, tem todos ritual. Não, deixa tem ele falar, porra. Ritual, vocês estão malucos? Isso não é. Eles mostram tudo desde o do princípio do clube. Ah. E cada membro que entra no clube, ele recebe todos os seus dedos, desde o primeiro até hoje. Como se fosse uma maçonaria, né? Não, é porque você faz parte do clube, você faz parte de toda a história que aconteceu do Clube da Voz. Tá certo. Quanto tempo você tá pra entrar nesse clube, Dodô? Não, é o sonho de qualquer locutor, Benjamin. É o rol você... da fama. Mas quem escolhe? Como é que você entra? Ah, você, é às vezes você é convidado, no meu caso eu fui convidado, mas muitas vezes é mais por merecimento, porque você tem que ter um número X de comerciais. E as pessoas que estão lá, elas vão verificar se você tem o padrão de estar lá. Porque tem um padrão de você estar lá. Você tem pessoas lá que... Benjamin, você está com os maiores locutores de publicidade do país estão lá, cara. Falando nisso, parabéns, viu? Porque entendeu? Você tem o comercial só rolando. Só tem fera lá, velho. Só tem fera lá, velho. Já. O comercial do Rolando comemorando um gol do Grêmio, que tá demais. Parabéns. E é verdade, eu fiz mesmo, é verdade. E o que aconteceu foi mais ou menos o seguinte: tem o time do Palmeiras, que foi campeão, tá lá, é o Clube da Voz, é o time do Palmeiras. Aí chegou o Messi pra jogar. Messi, o que? Caraca. Não, mas é merecido, o Domênico hoje é. Obrigado pelo elogio, mas não. É o maior locutor em atividade do Brasil, cara. É. O cara lá, pra mim, o cara é o Ferreira Martins. Não só pra mim, mas pra todos do clube lá. Mas já não grava tanto, bem, né? Claro isso. Mas já não grava tanto igual você, já tá cara. Embaixo. Mas um dia você vai estar no lugar dele, fica frio. Não, e aí, não Dodô, esse jogo aí, Fluminense Inter, é uma palhaçada, hein? O Figueirense, que é de Santa Catarina também, deveria entrar com o time reserva e já mandar o recado pro Inter. Vai lá. Inter. Vai lá viver sua tragédia pessoal aí na Série B. E mandar esses caras lá pra Série B, que é o lugar que eles merecem ir. Parabéns. Parabéns. É isso aí mesmo. Parabéns. É isso aí. Salve, salve, rapaziada de Estádio 97. Benjamin, dessa mesa aí, você e o RG, mano, são os que tem mais discernimento. Porque o Mano e o Dodô Já que o Damião é tão bom, leva ele pra passar o Natal na casa de vocês, Dodô e mano. Porque o bicho é ruim demais, que nem diz o Dodô. Grande abraço, Wagner, de Osasco. Mas é um modo de pensar, ué. Eu levaria mesmo, cara. O Leandro Damião parece ser um ser humano muito bacana. Parece mesmo, mano, assim, é verdade. Apesar de ele ter errado naquela época do Santos lá, que ele assinou um atestado de pobreza, depois ele quebrou a cara, mano. O cara ganhando 500 pau por mês. Brincadeira, né, mano? Falando que assinou um atestado de pobreza. Ele teve Fala, galera do estádio, Chicão de São Bernardo do Campo. Só queria falar uma coisa sobre o Damião, hein? Eu prefiro testar o Damião pra ver se tá certo do que ficar com coisas que eu já sei que são ruins. Por exemplo, Luca, Romero, Rildo, Gustavo. Então eu ainda prefiro testar o Damião. Aí, bom, o ouvinte tá com nós, mano. Tá lógico, cara, porque é melhor você apostar numa incógnita do que apostar numa certeza. Fica com mais um. O ouvinte tá com nós, mano. Melhor você apostar numa incógnita do que numa certeza de ruindade, cara. Certeza de qualidade, de bom preço, é o extra. Opa. Olha só, torcida animada merece abrir o placar com o extra gol. O Extra Gol tem ofertas campeãs para você reunir os amigos e torcer. E olha, graças a Deus, diga-se de passagem, graças a Deus, tá chegando o fim de semana. É dia de jogo, é dia de chamar os amigos para sua casa, ver seu time dar show de bola e ainda tomar aquela brama bem gelada. Os craques do gramado vão entrar em campo para a rodada do campeonato. Mas e você? É hora, amigão, de você fazer as compras e organizar a torcida. E para isso não pode faltar brama no seu carrinho. E aproveite que o Extra tem ofertas imperdíveis e não deixe faltar brama em casa para você curtir o futebol com seus amigos. Porque você sabe, quando o assunto é futebol, amigos, família e brama gelada, o Extra garante a goleada e a alegria. A goleada de alegria, é. Goleada e alegria e goleada de alegria. Você entra com brama gelada e os amigos com a torcida animada. Você merece o Extra Gol, você merece esta economia. Mas lembre-se, hein, bebê? Só com moderação. Estádio 97, aqui na Energia 97 FM, também no oferecimento de HDI Seguro. Você tá no seu carro, tá estacionado, esperando sua mulher voltar das compras e de repente... Ih, batem no seu carro. Aí você desce pra ver o que aconteceu. E descobre que o motorista do outro carro é o Ivete Sangalo. Oxi. É, pelo menos isso. Que sorte, hein? A Ivete tem seguro da HDI. Ivetinha. Aí é só vocês passarem no HDI e bate pronto. Um centro de atendimento que libera em minutos o conserto do seu carro. E já são 50 HDI bate pronto em todo o Brasil. Tem São Paulo, Rio, Porto Alegre, até em Salvador. Pertinho da casa da Ivete. Vai fazer o seguro do seu carro? Escolha a HDI. Com a HDI você economiza até tempo. Peça uma cotação da HDI ao seu corretor. Porque nunca foi tão importante encontrar o melhor preço, hein? HDI Seguros é de bate-pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Tem mais mensagem aqui, hein? Aí, galera, boa tarde. Meu nome é Marcos Rangel. Sou corintiano aqui de Artur Alvim. Numa semana tão difícil, num momento tão difícil, eu tenho uma opinião sobre a última rodada. Eu acho que ela deveria acontecer, sim. E toda a renda de todos os jogos ser revertida para a família dos jogadores, né? E não só dos jogadores, também dos repórteres que estiveram nesse trágico acidente. Abraço aí a todos. Boa ideia, hein? Boa ideia mesmo. A ideia é boa. É, mas aí tem uma série, eu acho que não precisa ser envolve toda tanta coisa, né, Sombra? Acho que você pode pegar um quinhão do negócio. O negócio do seguro não vai ter, né? Como esse não vai seguro... ter? Ah, pelo que você vê aí, velho. Vai ter. Mas é muito... A seguradora já falou que no que cabe a ela... Seguradora de quem? Da empresa aérea boliviana. Não, mas tem o seguro do Campeonato Brasileiro. O seguro que é determinado pela Lei Pelé. Mas não é sul-americana? Que... É a Copa Conmebol. É, quem deveria exercer esse tipo de conduta é a Conmebol. Mas é que tá, mas Sombra, independentemente, né? Mas independentemente de ser mas um campeonato... Mas a Chape morreu no Campeonato não, Brasileiro. Mas tem o próprio seguro da própria Chapecoense. Da Chapecoense. Também. Não, mas é que tá, gente. Independentemente da Chapecoense ter seguro, independentemente da Conmebol, a CBF, que é uma entidade rica pra cacete, que nada em dinheiro, tá certo aqui, ela é sustentada por clubes. Inclusive, ela tem um prédio magnífico no Rio de Janeiro, assim como a Federação Exatamente. Paulista também tem um prédio magnífico aqui em São Paulo. É verdade, mano. É, a CBF deveria, sim, Domênico Gato, dar uma renda vitalícia para todas as famílias aí desses jogadores que faleceram. Porque o cara, pelo fato de já jogar na Chapecoense, o cara não ganhava 100 pau por mês. Exatamente. Entendeu, Domênico? Então, eu acho que a CBF, rica do jeito que é, deveria, sim, arcar com o custo de todas essas famílias aí desses jogadores que partiram, cara. É o mínimo, né? É o mínimo. Ó, mínimo. Mais uma mensagem. Boa noite, amigos. Paulo, de Taboão da Serra. Uma das coisas que mais me dói ouvir é o RG criticando o Edu Dracena. Porque o cara é um ídolo multicampeão, ganhou tudo na carreira, e inclusive no Santos passou lá 5 anos, levantando taça atrás de taça. Verdade. Cara do RG agora. Eu desafio o RG a falar dois lances que o Edu Dracena colocou um título do Santos em xeque. O Edu Dracena é um dos caras que eu mais sinto dor no coração de ver em outro time. O cara é um monstro. Nossa, Edu pra sempre. Edu, olha a cara do RG, velho. Eu gosto do Dracena. Quando coça o bigode. Eu também gosto do Edu. Sempre falei, pô, Edu Dracena é monstro. RG tá sem graça agora. Eu não sei se ele prestou atenção. Se você prestou atenção, Vieira, também no que eu disse aqui no programa. Não, acho que não, hein? Respeito todos os títulos do Edu Dracena. Reconheço tudo que ele jogou de futebol. Só que os últimos, ou o último ano dele no Santos, não deu pra curtir. Tanto não deu liga que o Edu Dracena não está mais no Santos, cara. O Edu Dracena, você sabe por que ele saiu do Santos, né? É o do Léo, né? Não, ele saiu por causa do Léo, mas saiu também porque já não tava mais pra ele, Benjamin. Ele saiu do Santos, ele foi campeão brasileiro no Corinthians. Mas foi ele foi ser reserva no Corinthians. Ah, ele foi campeão brasileiro no Corinthians. Ele é campeão brasileiro. Sem jogar, em que condições? Não jogou. Gente, olha quantos No Corinthians ele terminou o Campeonato Brasileiro fazendo acho que 30 partidas. No Palmeiras ele jogou algumas partidas. Sim, e foi bem. Ele é campeão brasileiro no Palmeiras e no Corinthians, gente. Ele é bicampeão brasileiro. Não, ele é no Cruzeiro também. Edu Dracena na zaga do Corinthians hoje, titular absoluto com a tarde de capitão. Chegamos à conclusão, RG Terral. É, mas não joga, não faria todos os jogos no Corinthians. Eventualmente deu. Quem que era a zaga deu do sorte, Santos, cara? Campeão da Libertadores. Sorte. É, deu sorte. O cara é campeão brasileiro no Cruzeiro, do Dracena e Durval. No Palmeiras ele deu sorte. Era o Edu Dracena e Durval, se não me engano. Estou falando o último. Capitão. Esses últimos anos, Corinthians e Palmeiras, ele deu sorte. É a minha opinião. Quem melhor? Foi o Márcio Rossini e o Edu Dracena. Aí o Edu Dracena, né? Foi o Edu Dracena. Então tá bom. O Dracena é um cara bom de grupo, né, cara? Porque mesmo às vezes que o cara tá no banco, você não vê ele dando chiliquinho na mídia, querendo bater de frente com o treinador aí, exigindo a titularidade. Nível mais alto, né, mano? É. Eu gosto do Dracena. 97, aqui é o Lúcio, São Paulino, Zona Leste. Então, deixa eu deixar uma questão pra vocês aí. Vocês acham que em pouco tempo o Internacional vai tomar do Fluminense o posto de time mais odiado do já Brasil? Já tomou, velho. Já tomou. Devido a essas atitudes aí que eles têm tomado nos últimos tempos, por mim, eu quero que o Internacional vá para a segunda divisão e não volte nunca mais. E quanto a vocês, um abraço. Não sei porquê, mas eu também quero. Esse título aí eu já falei no início do programa, velho. Já pegou faz tempo, levou o troféu e botou lá na prateleira. No que tanja futebol... Gostei no que tanja, legal, bonito, né? No que tanja. O Internacional, ele conseguiu a proeza de dentro de toda essa desgraça que aconteceu essa semana... Ele ainda conseguiu, olha, duas coisas conseguiram a proeza de não dividir igualmente, mas de pegar um quinhão dentro das manchetes dos jornais, de internet, rádio e TV. Cada fala dele. Os malditos congressistas de Brasília, aquela gentinha. Verdade. E o Internacional. Conseguiram. Duas coisas nojentas. Eles aí, é tão drástico que eles ainda conseguiram aparecer dentro manchete, de uma semana... Né? Onde a gente teve uma catástrofe. E na oportunidade que tinha, pelo menos, de dar uma aliviada, que era o reconhecimento de um atleta que esteve lá por 10 anos, aí eles não conseguiram, e aí o rival, o Grêmio, vai fazer o velório do... Vai ser vergonhoso. O próprio Mauro Sérgio, né, jogou lá, foi campeão lá. Rapaz do céu. Eu não vi uma palavra dos caras falando do Mauro Sérgio. Sombrar, mas aí tem o contexto político, porque o Mauro Sérgio, ele é um cara extremamente crítico dessa administração atual. Eu sei. Tá acima de tudo. Não, calma, gente, eu não tô justificando, eu não tô falando que tá certo a diretoria do Inter, eu tô alegando porque eles estão usando essa atitude imbecil. É, o Mário Sérgio, ele é um crítico fervoroso dessa administração atual, inclusive encabeçada por esse sujeito que eu não gosto nem um pouco, que é esse tal de Fernando Carvalho. O homem então, do DVD. por causa disso, a diretoria do Inter está agindo de forma pequena com relação à homenagem que eles deveriam fazer ao Mário Sérgio, que merece muito respeito. E o menino... Não só pelo Inter, mas pelo Grêmio também, porque ele foi ídolo nos dois. Né? E o menino lá, mano, que ficou 10 anos lá, imagina, os caras nem lembraram disso. Tá mostrando um lance do Mário Sérgio aqui no nosso... Tá mostrando o lance do Mário Sérgio, ele matou a bola, cara. Na final do Grêmio, contra o Hamburgo, né? Essa bola aí, ó. Não, é impressionante. Ele mata a bola no peito e joga pro outro lado, cara, pro Paulo Roberto, ó lá, ó. E os zagueiros vão tudo pro lado do Renato, cara. Ele achou que ia tocar pra ele. Enquanto a gente aprecia as imagens também online, o Ben já vai falar do Feirão Honda. Olha só, amigão, você que tá louco pra comprar sua moto Honda, aproveite essa oportunidade incrível. E comece 2017 de moto nova. Feirão Honda Motos,